já agora, qual é a tua perspectiva em relação ao cristianismo? Sem nada contra, não é certo? Eu é assim, eu sou cristão. É assim, eu acredito em Nosso Senhor Jesus Cristo e em Deus. E nos anjos e nos demónios. Mas eu acho que a religião é uma cena que é usada para controlar as pessoas. Foi deturpada pelo homem, dirias assim? Sim. Tu consegues ver, digamos, esse... Porque eu acho que... Eu acho que isto é... Bem, grande intro. Bem-vindos ao podcast número 68... da Ariane KPR Simpson. Temos connosco o Tiago Sergeiro, já a entrar dentro de grandes questões filósofas, que eu diria até que este podcast por partilha podia ser o primeiro podcast do grande Tiago, que tem vindo a fazer Sim. um grande trabalho entre nós e sinceramente podia expandir para vários projetos, porque realmente a opinião dele é algo que merece ser ouvido. E já agora é imediatamente dentro dessa questão, porque eu vejo também muita gente com tendências católico-romanas ou cristãs que defendem, digamos, o que nós defendemos em termos de justiça social ou política, ou seja lá qual for que chames, por causa de um compasso moral. Uma interpretação única dentro do indivíduo em relação ao que as escrituras sagradas, que estão oficializadas e sancionadas por entidades que às vezes mais parecem um franchise do que algo que esteja a ter um resultado prático dentro da nossa realidade na Europa, por exemplo. Como é que tu... tipo, adotaste essa perspectiva, e se essa perspectiva não é algo... que ao fim acaba cá por ser uma liberdade até dentro do moralismo que vem dentro da religião a ser ensinado de uma maneira, tu também decidiste de certa maneira ignorar as más lições, porque o Velho Testamento também vem cheio delas. Sim, o Velho Testamento é um mar de caos, aquilo é só caos, é mesmo, parece que está a escrever a escória da humanidade em certas partes. Deves saber de certa maneira de onde é que o Velho Testamento veio basicamente inspirado em... Daí até se chamar Velho. O Velho Testamento é dos judeus, não é? Fala. É em torno do povo escolhido. Pois, mas não reflete a crença deles, ou é a impressão minha? Sinceramente não sei. Eu sei que o Velho Testamento tem livros que fazem parte da Bíblia de Deus, digamos assim. É mesmo? Mas não, parece que não fala muito da religião judaica em si, como estás a dizer. Fala sempre do povo escolhido, né, do povo de Israel. Fala sempre nisso. O Velho Testamento é em torno deles. Mas, sim, de facto, não fala muito da religião judaica. Do Yahweh. Mas é um contexto interessante, porque até vem dentro de uma lição de penitência, dentro do católico-romantismo ou até do cristianismo, o sofrimento realmente então dos escolhidos que passaram 40 anos a atravessar o deserto, a comer maná, Moisés, ostracizado pelos próprios filhos enquanto construía a arca, que até fez com que, dentro de um contexto religioso, os Schwarzes, os negros, a população africana, tenha sido um dos filhos, dos três ou dois filhos dele, que ostracizou o pai por o ter encontrado dentro da barraca enquanto construía o grande projeto que Deus lhe solicitou, aparentemente, de ser condenado a ser um homem negro como castigo. Que é uma tese muito interessante. Mas, ok, eu não sei, queres comentar? Eu realmente quero falar sobre ti. Mas foi uma intro tão fixe quando começámos a gravar, que eu achei que tínhamos que aproveitar isso, porque é algo que eu sinto que tu também mergulhas. Tens a honestidade intelectual de pelo menos considerar, como tu tinhas dito, os dois lados da questão. Tem que ser, eu acho que tem que ser assim para podermos ter uma verdadeira opinião e uma certeza absoluta, digamos, entre aspas, sobre certa coisa. Estás a perceber? Há muitas pessoas que estudam apenas, focam-se muito num lado e pouco no outro. Exato. E eu acho que isso é errado. Eu acho que tem que se focar tanto num lado como no outro. E depois chegar a uma conclusão. E tu às vezes não, tipo, deixas essa conclusão um pouco em aberto. É, eu pessoalmente deixo. Sim. Porque é só algo que adicionou. Eu às vezes vejo a coisa mais como peças do puzzle. É consoante as peças que encaixam bem. Sim, e às vezes vou voltar a pensar. Não, não. E às vezes parece que fica à toa. Eu estou a analisar e parece que não estou a perceber muito bem o que é que eu estou a ler. Eu não sei se isso faz sentido. Mas eu acho que faz, porque acho que entra dentro daquele campo que é uma dicotomia que faz-te dar uma, digamos, uma volta intelectual tão grande para justificar o argumento, quando o argumento, por mais complexa que a realidade seja, é mais simples do que parece. Às vezes nós estamos a tentar justificar algo que tens mesmo que praticar, digamos, porque a palavra fé ou alma, ou há coisas que estão abertas ou sujeitas a muito tipo de interpretação, porque eu próprio, mesmo agnóstico, não tenho nenhuma crença autoproclamada religiosa, eu compreendo onde é que elas tipo exploram dentro das dúvidas que nós temos na humanidade. Uma conversa que eu também já tive com alguém foi, eu estava-lhe a tentar explicar, e o arrogante fiquei eu estava a tentar explicar que há certas questões que envolvem a própria existência do indivíduo e da humanidade, que na minha opinião quase que abrem a porta para a desculpa de qualquer escritura sagrada imperar como lei, que acontece em muitos países, nomeadamente islâmicos, impera isso como lei, há polícia religiosa e mulheres são apedrejadas e etc. Aliás, o próprio Islão é uma ideologia política, não é apenas uma religião. Mas a religião do islamismo, deturpada ou não, porque o manifesto é quase como algo que eu gosto bastante às vezes de discutir com o Lex, porque ele, como é um homem da lei, sabe que tudo está contextualizado num tipo, nomeadamente num termo de interpretação da conveniência do contexto que está a ser justificado como algo que permita um pai num país islâmico ser o primeiro a apedrejar a própria filha porque foi vítima de violação e, visto que ela estava casada e foi violada, cometeu um ato de infidelidade em que até o pai fica bem no retrato ser o primeiro a jogar a pedra sobre uma vítima. E onde é que estão as feministas que a gente se queixa por aí fora no Twitter a preocuparem-se com casos que são mais que normais em certos países, que nós trocamos o petróleo que segunda-feira vai aumentar novamente na bomba, e depois tudo ultrapassa todos os limites fronteiriços da ideologia, da religião, de tudo e mais alguma coisa, porque acaba por ter repercussões na bomba em termos que eu consigo até fazer uma extrapolação de algo ideologicamente religioso que continua a ser permitido dentro das regras que nos exigem a nós e não as regras que exigem aos nossos parceiros económicos para alimentar este gigante da China que nos está a levar à destruição económica, como nós é que somos os maus da vida. Essa cena das famílias, como estás a dizer, isto tem a ver sempre com os interesses, é sempre os interesses. Elas não falam mal do Islão porque agora não convém falar mal do Islão, porque elas agora apoiam o Islão com um acidente. É perder a cabeça para elas. Sim, tu dizes assim: ah, mas o Islão é isto, aquilo. Ah, o quê? Não. E no entanto, se elas forem a um país muçulmano falar de política, elas também são apedrejadas. Quer dizer, e elas levam vida a defender os locunhas e dentes. Isto tem muito a ver com os interesses, estás a entender? Agora não lhes convém falar mal do Islão. Daqui por muitos tempos, sei lá, se calhar vai se calhar suma feminista, não, digamos, mas... não falar mal do Islão, se calhar já passa a ser uma fascista, claro, da extrema direita. Mas repara no contexto atual. Basicamente, a gente pode estar a falar do Islão, mas todas as religiões têm um passo livre, assim as mais permanentes. Ok, pronto, por exemplo, a Europa está a ser invadida por um movimento islamista que está a perturbar realmente a existência social. Isso é óbvio. Eu ainda ontem dei uma voltinha com o grande perito por Cascais. Eu mostrei logo como tudo à volta dele, mesmo em Cascais, já deixou de ser um pouco português. Mas apesar do Islão estar a ser um instrumento que obviamente tem a sua subversividade em relação a termos de penetração social e mudança de contexto, e o nosso António Costa, que tu tão bem apontas, continua a perpetrar este projeto europeu, não é só a Europa. Por exemplo, os Estados Unidos têm o mesmo problema em relação à migração da América do Sul, como o Trump anda a passar. Mas por acaso o contexto do basicamente é dentro do mesmo contexto de invasão social, económica e um colonialismo à moda do século XXI, bastante diferente, por conforto financeiro de mão estendida, generalisticamente falando, a onda de migração que os Estados Unidos sofrem não é contextualizada num contexto religioso. O nosso na Europa é. Mas o efeito é igual. A forma como... Sim, está a levar à destruição. A forma como a história é contada é um bocado um sintoma de quem anda a gerir esta fusão. Usar exatamente os argumentos que nós, até nós próprios, dentro, digamos, do nosso, entre aspas, seja logo for movimento, de pessoas que pelo menos andam a pensar um pouco por si, acaba por... Qual é o ponto em que, visto que nós detectamos notoriamente o sintoma, mas quando tentamos apontar qual é a doença, essa doença é crónica, mas está sempre a ser contada de uma maneira diferente, porque nós, por exemplo, temos... Imagina, por exemplo, o fluxo de migração. Vem da América do Sul, pelos Estados Unidos adentro, tinha um contexto religioso. A discussão mudava imediatamente. Mas nós, na Europa, estamos nesse contexto. Apesar de sermos, aos olhos do mundo, genericamente, há os mais sofisticados, com a herança histórica maior, que deviam ser os primeiros a aceitar estas técnicas de marxismo cultural autênticas, que até os comunistas confundem com fascismo, no Parlamento Europeu, que eu acho uma piada nas conversas de esplanada. Os comunistas acham que a Europa é fascista. E eu... Mas para eles tudo o que não seja comunista. Mas eu acho é que eles nunca também experimentaram foi o comunismo como deve ser, por isso é que falam assim. Nenhum deles experimentou. Eles defendem com unhas e dentes. Eles estão sempre a dizer assim, ah... Não, este país é mesmo mau, o capitalismo é mesmo mau, Venezuela é que é. Agora dizem que a Venezuela é que é, e que a Venezuela é um sucesso socialista. E depois, fica mal a todos. Quando não dizem isso, dizem assim, não, a Venezuela não é um sucesso socialista, a Venezuela nem é socialista, é o que eles dizem. Portanto, eu também vejo que há... Há dois tipos de comunistas, e eu acho que, devido ao nosso trabalho de desmistificar todas as falácias da esquerda, eu acho que até eles já se começam a dividir. Porque, lá está, eu vejo pessoas a dizer que não, a Venezuela é um êxito do socialismo, e depois vejo pessoas que também defendem o socialismo que dizem que não, afinal a Venezuela nem é nenhum êxito do socialismo, nem sequer é socialista. Tu estás a dar um ponto bastante interessante, porque as próprias definições, dentro do manifesto político original, por mais que tu recuses no tempo, estão deturpadas consoante a relação cultural do país. Por acaso é bastante irónico o ponto que tu apontaste, porque é isso que se torna confuso. O que é um prazer, por exemplo, discutir com um marxista cultural tudo o que ele defende, porque está tudo empurrado para soundbites, é porque a definição de democracia esquerda, direita, republicanos, seja o que for, em qualquer país muda constantemente. Como, por exemplo, as pessoas que defendem o marxismo cultural aqui na Europa de uma forma generalista olham para o Partido Democrata nos Estados Unidos como se fosse algo equivalente à tendência deles. Mas o Partido Democrata é mais à direita do que nós temos algum tipo de direita cá, em termos ideológicos. E o mais engraçado é que depois os republicanos até conseguem ser os mais complacentes dentro da democracia que os outros defendem por causa de salvar a identidade nacional. Mas nós ficamos confundidos. Depois vamos, por exemplo, até à Áustria, ou podemos ir até à Rússia. A Rússia tornou-se em algo, sob o governo do Vladimir Putin, absolutamente confuso em termos do manifesto como é usado como instrumento contra nós no contexto social e político português. Destas siglas. É suicídio político para um partido que entra agora na equação e autoproclamar-se direita. Porque a própria direita, a própria esquerda, por muitas vezes, nós vemos a defender políticas absolutamente direita. Se tu quiseres descontextualizar como é a especialidade deles, os cartazes eleitorais, sempre que eles estão à esquerda em eleições, é um espetáculo. Eles Vai são ser os uma mais festa. nacionalistas do planeta. Portugal para os portugueses, Portugal isto, Portugal aquilo. Bem, eles. É sempre, principalmente o O nosso PCP. presidente. Política patriótica Pois. e de esquerda. É agora o slogan do Como é que é PCP. possível? E ao mesmo tempo tu tens até o nosso presidente da República, que tem uma simbiose política nunca antes vista, na minha opinião, entre dois partidos da oposição que só põem em cima da mesa que afinal eles dão-se mais bem do que o eleitorado quer acreditar. A criticar o nosso presidente, a criticar o popularismo, o popularista. Meu Deus. E a complacência, até como tu apontaste no teu último vídeo, a complacência do PS, do António Costa, que ainda ontem declarou no Parlamento, e isto são notícias que os mídias andam a levar a reboque, devido às redes sociais e ao trabalho que tu tens de manter a chama acesa sobre este tópico. Não, não, nós temos visto comentadores políticos a exigirem uma comissão de inquérito quando nós no Twitter já vimos por pessoas como tu o esquema, o catálogo, tudo. A gente já sabia disto há muito tempo. Os mídias andam a reboque do seu patrão e chegou um ponto que tornou-se tão ridículo até para eles que alguém como advogado diz: pá, temos de dar esta notícia. Epá, mas isto é perigoso. Epá, mas toda a gente sabe. É criminoso se a gente não der. Temos que dar. E agora, olha. Os médias já estão, já deram conta que nós é que somos a mídia, os média alternativos. Não, a fonte de informação, porque eles passam a vida a olhar para as redes Sim, sociais. a verdadeira fonte de informação, e nós passamos a ser uma espécie de os novos meios de comunicação, não é? Uma coisa alternativa. E então os jornais agora andam, como estavas a dizer, olham muito para Tu nós. sabes, o alternativo ficaram eles. Ainda não reconheceram e têm o patrocínio de várias marcas e interesses que lhes pagam para continuarem a subsistir como um canal, enquanto nós continuamos aqui no nosso nicho a fazer isto gratuitamente, com o nosso poder opinativo e simplesmente crítico, que às vezes até parece que é o que falta a certas vozes, porque o ser humano está sempre a reboque do coletivismo, infelizmente. E o português tem este, ainda tem este, esta maldição de às vezes ser humilde demais, pá. Nós temos uma história tão grande que às vezes eu nem sei quem é o líder que vem para aqui dar dicas, ou o dirigente da Standard & Poor's, ou alguém que se sente no BCE a dizer entre linhas, via centeno, sem dar o nome, como é que a gente via agir. É pá, não. E eu acho que tu, Tiago, man, pá, estás a apanhar isso. Eu nem sequer te consigo explicar como é que uma pessoa fica assim. Bem-vindo à maldição, Tiago. A sério, Obrigado. mas a única coisa que eu aprendi durante estes anos é que eu sofria mais se mandasse a mentir a mim próprio. Obrigado por tu seres quem tu és. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a nós. Não é fácil, não é? Eu, como todos, andei muito tempo adormecido também. Faz parte. E eu também não me conseguiria mentir a mim próprio e continuar a acreditar nestas falácias todas. E a mim custa-me, por exemplo, ver pessoas que dizem assim: epá, isto está tão mal, os impostos estão tão altos, pá, o imposto é roupa. E depois eu digo assim: epá, tens razão, e quem é que votas? No PS. Eu, claro. Estás a perceber? Isto é o que me custa mais, isto é o que me custa mais. Eles andam-se a enganar a si próprios. E não é só. Não, é que a analogia em particular é mais: anda toda a gente a votar no menor dos maus. Isso não é mau. Basicamente, a escolha do eleitorado, eu gosto sempre de dar a analogia do: eu sou diabético politicamente, estou farto de açúcar. E continuo a ver no meu boletim de voto PSD Coca-Cola, PS Pepsi. E eu estou tão diabético, prestes a perder um pé, que eu digo assim: onde é que está o sumo de laranja sem açúcar? Aprecia-me bem um sumo de laranja. Epá, sumo de laranja vem da terra, tão bom. É só espremer umas laranjas, não é preciso gastar grandes recursos, pôr o plástico na prateleira, nós continuamos a reciclar, por favor. Onde é que está o meu sumo de laranja? Oh, seu neofascista da merda, Hitler do o cabelo. E depois quem representa? Realmente, eu gostava de mergulhar isso, mas eu queria propor já agora outra coisa, Tiago. Eu queria passar o teu último clipe do António Costa, só o áudio, e diz-me para pôr em pausa sempre que tu quiseres, para comentares algo que queiras acrescentar ou não, porque é de valor e tem que ser ouvido, ok? É este aqui, né? De uma oportunidade perdida. Sim. O teu último. Sim, okay. Sim. Então. A situação ótica do Estado é consequência das opções políticas seguidas pela geringonça nos últimos anos. Estás a ouvir bem? Uhum. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda conseguiram impor a António Costa muitas medidas que nunca tinham sido aceitas pelos governos do Partido Socialista. Deixa-me já eu pôr a pausa. Força. Eu por acaso acho muita piada, porque rótulos, pá, rótulos, as pessoas têm que deslargar a merda dos rótulos. Estão a ser usados contra nós. São interpretados diferentes a nível internacional. Há uma coisa que eu tenho que dizer assim. Eu vou dizer isto honestamente, e quer que fique gravado e não sei o quê. O PCP, o Bloco de Esquerda é completamente, é pá, não, é pá, o Bloco de Esquerda é realmente, é tipo, e depois a gente cai sempre nesta armadilha de eu estar a dizer: ah, o Bloco de Esquerda não presta para nada. Já. Yeah. Então quer dizer que este homem imediatamente defende o oposto. Não! Calma. Eu só estou a dizer que o Bloco de Esquerda realmente é cáustico, é cáustico, é corrosivo, é muito, muito mau, muito, muito mau, é gratificação instantânea, é a curto prazo, a médio e a longo prazo é horrível. O Bloco de Esquerda tornou-se num perigo maior com o PCP, é preciso ter em mente, o povo português, claro, tem que ter isto em mente. O Partido Comunista já nem é um perigo. O perigo agora é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é o novo Partido Comunista. Isto foi sempre assim. Isto foi sempre alterando. No início era o PS. Após 25 de Abril, o Partido Comunista passou a ser o PS. Porque após e a traição do Mário Soares. E tudo mais. Sim, sim. O... Olha que eu digo sinceramente. Eu imagino, por mais egregious, agora até me faltou a palavra em português, que isto te pareça. Se por algum milagre a gente conseguisse desenterrar em alguns tópicos muito específicos o Álvaro Cunhal, meu, havia de ser uma coisa. Álvaro, yeah? Cunhal. Eu acredito que o Álvaro Cunhal estaria muito triste com o seu próprio partido. O Álvaro Cunhal morreu num apartamento, meu. Há certas coisas que o Álvaro Cunhal foi um líder comunista que esforçou-se ao máximo para viver à comunista. Mas lembra-te que... É preciso ter isto em mente. Eu não queria a utopia que ele desejava para Portugal. Eu também não. Há algo que eu considero que ele foi sabes quando tu tens um, digamos, por exemplo, tu tiveste duas pessoas que se dividiram numa facção imediatamente, que fazem com que exista esta facção política em Portugal, continuam coligada, que foi o Mário Soares e o Álvaro Cunhal, dois personagens tipo. Eu não estou a dizer que um não fizesse menos merda, mas o outro a gente sabe que fez merda. E a única coisa que eu pelo menos tenho a dizer em relação ao outro é que, mais estúpido que ele fosse, pelo menos era íntegro. Íntegro. Sabes, é tão fácil às vezes a gente reconhecer um inimigo que ao menos tenha a integridade de continuar a defender o lado dele para pelo menos a gente ter uma discussão saudável. Sim, o Álvaro Cunhal, ele merece de certa maneira o nosso respeito, porque o Álvaro Cunhal era ele mesmo. Ao menos a gente sabe onde é que ele estava. Porque ter uma discussão com exatamente. O Mário Soares o era uma discussão era um flip-flop, era, epá, ao menos que o inimigo se escoeço, qualquer coisa assim. Sim, dentro do PS há várias facções, né? O Mário Soares era, ele dizia, o PS é o partido marxista, e assim que chegou para a chefia do governo ele pegou no socialismo e meteu dentro de uma gaveta e trancou. Se calhar o Manuel Alegre até ainda continua a perpetuar um bocado esse nicho, não sei, por causa da forma tão comunista como ele fala dentro do socialismo, que é um país, que é um partido que devia seguir aquela tendência, mas não admite que o faz, porque até como vemos certas afirmações da Cristas e do próprio Rui Rio à procura do popularismo, que o seu próprio chefe, que é o nosso presidente, continua a perder-nos aqui no meio destes rótulos. Mas uma coisa que eu tenho que dizer, por exemplo, em relação ao PSP, ao PCP, desculpa, é o único que diz timidamente, e nós sabemos, obviamente eu não posso dizer isto sem pôr um prefácio em cima, nós sabemos que o interesse do PCP é oligárquico ao máximo nível, mas ao mesmo tempo dizem certas coisas que eu te posso dizer aqui muito explicitamente, aqui entre nós, tu és um homem bastante inteligente e tu andas nos canais e tu sabes o que é que se passa. Há certas coisas que eu ouço do Jerónimo Martins que eu gostava de ouvir de, por exemplo, o José Pinto Coelho do PNR, que é, por exemplo, a moeda única e a Europa. Eles dizem isso muito, muito timidamente, e a gente sabe, por inveja. Por inveja. Eu queria estar, era no lugar deles. Mas, ao mesmo tempo, timidamente, são o único partido que eu vejo. Porque até eu vejo o PNR a defender, por exemplo, o Exército Europeu. E eu digo muito levianamente, dentro da minha ignorância, que o Exército Europeu mais depressa me bata à porta a mim por estar a gravar um podcast contigo assim, do que ao violador refugiado que veio não sei de onde, com tudo pago. É verdade. O Exército Europeu consegue ser um perigo maior. Eu fiquei bué chocado com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro chegou à plataforma dele, por exemplo, a dizer Brasil, Brasil primeiro. Ótimo, toda a gente quer. Mas de repente, o meu amor por Israel e tipo, foda-se, é tão perto. Mas vá lá. Todos os líderes mundiais... Anda-se a ver muito o Bolsonaro mas em Israel. Mas porquê? Qual é a importância? Qual é o peso? Porquê que pesa tanto? Porquê que todo o líder de uma superpotência, porque o Brasil não está abaixo do ranking 7, de certeza. Como é que estão sempre de joelhos estas políticas? Porque não há nenhum presidente americano, Trump, Bush, Obama, escolhe. Não, tenha ido lá bater com os cornos no muro das lamentações com o Yannick. Why? Porquê? Porquê que há esta confusão de nacionalismo, às vezes com supremacismo, já que vamos usar rótulos? Sinceramente, eu acho que é para ficar bem na fotografia. Ah, isso? Porque Israel, o Estado de Israel é, o Estado de Israel é aquele Estado que é, sabes aquelas pessoas que são os coitadinhos? Ai, ai, ai, ai, que me dá isto. Ai, ai, ai, ai, que me dá aquilo. Estamos a falar. Ai, ai, ai, que eu não posso fazer aquilo. O Estado de Israel é igual. E eu acho que fica bem aos líderes das potências serem muito amigos do Estado de Israel. Sim, eu, quando sim, digo sim, muito sim. amigos, é muito mas, amigos mesmo. Estás a perceber? Eu acho que fica muito bem. É mas há aqui uma questão que é bipolar em relação ao resto do mundo, na minha opinião. Que é do género. Ok, eles defendem uma unificação que até tem legitimamente problemas legais da sua própria raça, espécie ou religião, nunca deu para perceber muito bem, mas são os maiores patrocinadores para fora do seu muro. Sim, eles têm os muros. Toda a gente critica quem os quer fazer. Eles têm os muros para dizer ao resto da Europa e à América que não, não, abre essa merda. Porque isso é que é o futuro. E eu fico, ei, peraí, então, ei. Porque o que é se é bom para mim, tem que ser bom para todos. Se só é bom para ti, é mau para todos, temos aqui um problema que não está a ser discutido. Porquê? Por várias razões que a gente já sabe. Eu nem sequer queria divagar por aqui. Vamos continuar a ouvir o teu clipe. Ok? Se não... Força. É uma treta. Se a gente começa a falar sobre outra coisa qualquer. Como eu. Pronto. António Costa, ao iludir os portugueses dizendo que tinha virado a página da austeridade, criou a ideia de que tudo era possível e, ao governar para as corporações, permitiu que todas elas reivindicassem mais e mais. António Costa está, pois... Põe na pausa. Força. Aquilo que eu disse sobre a cena do António Costa ter dito que a austeridade tinha acabado é muito importante. Ah, porque o António Costa há pouco tempo veio dizer que não vai baixar os impostos porque não há dinheiro. Então, quer dizer, a austeridade não tinha acabado. Estás a ver? E é destas mentiras que o povo português não consegue meter na cabeça. António Costa vai para a televisão dizer assim: olhem, maltinha, a austeridade acabou. E aí, boy da fixe. E depois não há dinheiro. Exato. Mas há dinheiro para a banca? Há dinheiro para várias coisas. E depois, mesmo que haja uma degradação de, por exemplo, os transportes públicos portugueses, de repente há aqui um passo social. E depois é isto que eu sei que tu sabes. É exatamente estes pontos de eleitoralismo que levam a um déficit elevado, que depois lá vem o PSD cumprir o seu papel do mal da fita e fazer-nos passar por uma austeridade autêntica, e depois lá vem o PS com o seu despesismo aproveitar os... Mas é um ciclo total, e a aliança é sempre a mesma, e até os partidos aliados dos dois grandes clubes, como eu gosto de chamar, apesar de em Portugal haver os três grandes clubes, no Parlamento há os dois grandes clubes. Vamos lhe chamar do Benfica/Sporting contra o Porto. Sempre a mesma merda. Mas quem é que anda a meter o dinheiro no cu? A Federação Portuguesa de Futebol. Neste caso, a Comissão Europeia. E isto é a ilusão máxima e utópica que acontece dentro da mentalidade. Porque, por exemplo, o Bloco queixa-se, e a gente sabe que no dia do voto do decreto-lei eles levantaram o braço. Não há desculpa. Só, eles estão-se a basear nas pessoas que têm a memória curta. E a Assunção Cristas, já aparece a Catarina Martins a falar de vez em quando. E um gajo fica o quê? A nossa própria dita direita em Portugal. Lá está, não há direita em Portugal. E depois, quando tu tens uma direita, ainda defende, por exemplo, certos... Iniciativa privada, uma cena assim, são logo rotulados. São logo rotulados e não é só uma reputação. Às vezes é... A gente nota que estão a falar com metade da boca. Pelo menos eu falo por mim. Eles estão a falar com metade da boca. E de certa maneira, em última instância, pelo que eu percebo, não têm nada contra este projeto da Europa. Às vezes dá-me a sensação que se querem pôr no sítio, querem sentar no trono do inimigo, combatem. Querem fazer exatamente a mesma merda. Não muda nada. Porque há certas atitudes. Então tu vais defender o exército da Europa. O exército da Europa vai se virar para dentro. Não tem nada a ver. O exército da Europa vem mais depressa buscar alguém a casa no futuro que anda a criticar este colonialismo islâmico que acontece na Europa. Alguém como nós. do que o próprio colonialista islâmico que anda a violar as nossas mulheres. Mais depressa. E a lição no telejornal vai ser dizer assim: bom, estes gajos são úteis, merecem o vosso preço a peso de ouro para calar este tipo de discurso em nome da liberdade e democracia. Pô, caralho. Há aqui um problema muito grave. E as pessoas não estão a ver. E o PNR, neste caso, não está a ver isso. Eu não quero ser mal língua. A Iniciativa Liberal é que nem vale a pena. É tudo. Foi como o Brito. A Iniciativa Liberal. Como o Brito disse, é a oposição controlada. É tribo mesmo. Não, quer dizer, a única coisa que eles sabem dizer é: vamos baixar os impostos. Eles só sabem dizer isso. A única coisa que eu vejo de Iniciativa Liberal é: vamos baixar os impostos. Eles não falam do problema da corrupção, que é grave. Eles não falam do marxismo cultural. Eles nunca falam disso. De vez em quando lá dizem que o socialismo é mau e tudo mais. Mas é por causa do dinheiro sempre. É sempre por causa dos impostos. É. Eles nunca falam dos problemas verdadeiros. Eles só sabem dizer: vamos baixar os impostos. Eles até defendem pautas do Bloco de Esquerda, como por exemplo a legalização da cannabis, e depois dizem: não, nós somos a verdadeira alternativa. E o que me está a deixar bastante preocupado é que eu estou a ver muitos jovens a gostarem da Iniciativa Liberal. Mas olha no que toca. Epá, é um assunto controverso, não é só mal de maneira nenhuma, mas no que toca às vezes à legalização de certas substâncias, eu vejo um bocado como a lição que a lei seca ensinou, que fez dos Kennedy a elite que são e etc. Epá. Por exemplo, por mais ridículo que seja, agora vamos falar tipo friamente, em termos puros económicos. Se houvesse uma legalização, que é muito complicado, eu próprio nem sei, mas um cenário hipotético, como é que havia de acontecer, por exemplo, uma legalização de uma droga que eu acho completamente asquerosa e não defendo de maneira nenhuma, da cocaína, em relação à corrupção na América do Sul, vamos dizer assim, realisticamente. Obviamente que a América do Norte, nomeadamente os Estados Unidos da América, são os maiores consumidores de cocaína desde a década de 60, 70 e transformaram aquilo na merda que é. Até que ponto é que... Epá, nem que fosse a ameaça, porque nós sabemos que muitos defensores do liberalismo, olha que até eu ando farto de chamar marxismo cultural, vamos chamar o liberalismo por causa dos rótulos, havia de sofrer com uma liberalização de uma coisa tão hipotética que é impossível acontecer nos dias que correm, e nem sequer é legítima, mas havia de ser uma grande adentada utópica de negócio. A liberalização, por exemplo, da cocaína em relação à corrupção que existe na América do Sul e ao consumo que existe na América do Norte. Porque a lei seca mostrou-nos isso mesmo. O problema de proibir uma substância, independentemente da categoria onde ela se encaixe, provoca com que haja muitos esquemas de lavagem de dinheiro, aberturas de novos bancos, corrupção social ao máximo, porque de repente um produto foi valorizado num mercado ilegal gigantesco. E já muitos analistas financeiros disseram que se o dinheiro das drogas saísse do mercado financeiro, o mundo entrava em colapso económico imediatamente. Porque já é aquele parasita que vive dentro do nosso ecossistema. Mas foi algo que, se calhar, por também medidas corporativas, levou a este ponto, ou seja, o mundo está cada vez pior e pessoas matam-se pela sua dose, porque realmente também não há um controle estatal, que nós sabemos que se o Estado mete as garras nisso, vai-nos solar. Por isso a gente está sempre estamos sempre naquele limbo, não dá para ganhar. Qualquer opção é má, porque qualquer gestor financeiro está à espera de ganhar um tostão em troca da nossa vida. É aqui que a gente estamos. Chama-lhe o quiserem. Benfica, Sporting, PS, PSD, Erve, qualquer, chama o que tu quiseres. É a merda destes rótulos, pá. Como é que um gajo não consegue falar algo como a conversa que nós estamos aqui a ter sem te porem na puta de uma gaveta, pá? Tornou-se impossível. Tornou-se mesmo impossível, porque nós dizemos qualquer coisa que eles não gostam e metem-nos logo 20 rótulos. Mas lá está, mas nós próprios dizemos, tristemente, palmadinha nas tuas costas, eles, fuck man, nós somos os gajos, na minha opinião, a minha motivação para ter sempre feito isto e estar aqui a falar contigo e adorar a tua opinião, é exatamente isso. Nós não estamos aqui a dar o nosso litro, por assim dizer, se não estivéssemos preocupados com, entre aspas, eles. Fuck, man. Acorda aí, meu. Qual eles? É mau para todos. Ainda não perceberam? Há muita gente que, infelizmente não percebeu. E torna-se preocupante. Torna-se mesmo preocupante. Eu próprio fico preocupado. E depois é que, apesar, por exemplo, estamos a falar da cannabis, apesar da cannabis ser ilegal, existem organizações que continuam a promover o uso. Epá, mesmo sabendo que é ilegal. Há vários estudos. Porque eles não querem saber do maldito direito. Que eles dizem assim, não, isto é um direito, que nós temos. Eles não querem saber desse direito. Eles querem saber do nosso dinheiro. Mas lá está. Principalmente como o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não quer saber se tu tens uma planta na tua casa. Ele quer é lucrar com a tua planta. Mas isso é sempre o mesmo esquema. É como quando foi a libertação dos escravos. Em qualquer país contextualizado. Não foi uma libertação dos escravos, foi alguém que chegou à conclusão que se estes gajos trabalharem e pagarem impostos e sentirem-se livres, vão ser mais lucrativos. É só isso, mano. Em nome de algum tipo de liberdade, porque nós, ao fim e ao cabo, o povo sente-se tão livre que anda a pagar rendas que não compensam o seu ordenado mínimo, tem que se unir, tem que se juntar, perdem o direito à privacidade, metem-na toda na net e acabamos por nos tornarmos indivíduos sem qualquer tipo de individualidade. Acabamos por ser pessoas não gratas. Exato, porque crescemos num contexto em que não tivemos que dar o sacrifício à liberdade e a voz é sempre dada e patrocinada pelas elites para continuar a imperar sobre nós em relação a algum tipo que nós identificamos como marxismo cultural. Porque é assim que as coisas estão feitas, mas até os próprios sinónimos que o marxismo cultural usa contra alguém que depois possa falar como nós e aponte-nos os dedos como extrema-direita, eles é que estão a ser extrema-direita. E nem sequer compreendem o que o identificam como extrema-direita, como o maior monstro deles todos, historicamente, que é logo a primeira comparação numa discussão trivial. Tu és, comparam-te com o socialista que eles estão a defender. Se é que me estou a fazer perceber. Que é tipo o maior monstro histórico criado, porque tanto o Stalin como o Mao, que bateram em números tudo o que fosse possível, não foram eles que ficaram com a reputação, porque a história é sempre contada pelo vencedor. E o próprio vencedor não se identifica com... Usa o sistema que é mais próspero para... Ponto final. Eles estão sempre a mudar de tática. Sempre, sempre, sempre. Mas isso é próprio da mentalidade revolucionária. Isso é África. É converter o pensamento às vezes que for necessário para poderem chegar a um lado. E é a repetição. E atenção, é preciso ter outra coisa em mente. Eu estou aqui a falar de mentalidade revolucionária. Eu não estou a falar eu, a mentalidade revolucionária vem muito antes. Repara, muito antes eu só estou a ser o advogado do diabo. Eu defendo as minhas coisas. Não, a sério. No meio desta conversa toda, não é. Eu estou a apontar a confusão, não estou a defender a oposição. Eu só estou a apontar a confusão. Estou a ser o advogado do diabo. Claro. São as minhas perguntas. Mas continue, o teu vídeo ainda vai a 30 segundos. Mas é ótimo, eu adoro ouvir-te. Obrigado. Bem, então vamos continuar a ouvir o vídeo. Tu estavas tipo a tentar expandir realmente no. Porque os próprios manifestos mudam consoante a fronteira e os próprios manifestos escondem-se atrás de algo que querem implementar para a frente, o não haver fronteiras. Esta é a ironia de qualquer partido. Só tens de ir, por exemplo, a Áustria, a Hungria e a Itália e o Brasil, que depois o Bolsonaro faz estas merdas e o Trump também já as fez. E é pá, um gajo fica, what the fuck? Isto há aqui um jogador mais forte do que as pessoas consideram, e os nomes que apropriam simplesmente são um impedimento à agenda, porque a agenda está sempre a ir. A única coisa é o ritmo. É como o Brexit. O Brexit tem sido uma vergonha, pá. O Brexit é um demonstrativo autêntico de tanto. O Brexit mostra a ditadura, a podridão e a fraqueza. Mostra também a podridão da classe política inglesa. Eles próprios nem sabem o que é que estão a fazer. Olha que eu vejo, epá, é muito dividido. É uma situação bastante complexa. Eu acho que o que vem ao de cima é, por exemplo, a ditadura financeira ou económica que a União Europeia exerce. Porque o único acordo que eles querem com o Juncker, do GIN, a única solução que eles querem é basicamente a Inglaterra sair de um sistema aparentemente tão fragilizado financeiramente a pagar uma multa tão avultada que põe o país em ruína, e a União Europeia, num futuro muito breve, em 2 anos, de apontar para a Inglaterra aos Estados-membros e dizer, estão a ver o quão pobres eles estão, mas depois não dizem, tão pobres que eles estão porque andam-nos a pagar uma dívida que foi completamente, artificialmente inventada devido a este sistema financeiro que a gente existe. Isso é uma coisa. A Theresa May nunca foi uma substituta do Cameron, nunca foi uma mulher pró-Brexit. Nunca. Nem nunca foi negado. A oposição dela divide-se em dois lados. Tem o lado dos globalistas comprados, andam sempre a preço de saldo, como nós vemos cá. Ainda tem aqueles conservadores da merda que continuam a votar a coisa pela terceira vez já, que já se está a tornar um processo tão enfadonho para os ingleses, que os ingleses vão chegar a um ponto. O objetivo é a segunda volta e dizerem, então pronto, a gente fica nesta merda, pronto. E se um dia houver a segunda volta e os ingleses votarem a favor, esse assunto fica arrematado em 24 horas, resposta certa. Mas há conservadores que continuam, junto com os globalistas, a fazer parte do problema, quase como sem querer, por uma questão de honra. Eu também não sei qual é a posição que eles haviam de ter. A dizer, não, hard Brexit, acabou, não, a gente saiu, tchau, como acabar uma relação com uma mulher que é uma puta, tchau, mas nunca mais me ligues, nunca mais me telefones, o que é que tu te fodas, tchau. A gente usa o World Trade Organization para fazer o nosso negócio, a gente faz como sempre fizemos. Acabou. Esse é que é o problema. É essas pessoas que defendem o hard Brexit, mais os globalistas, os nossos durões barrosos ingleses, e os nossos centenos, e os nossos António Costas, e os Sócrates, e toda essa gente no Parlamento Inglês, a juntar-se aos outros, dizem, não, a gente quer sair e tchau. Como a primeira-ministra que representa a vontade, que não acredita na vontade da população, está aqui, é o que está a acontecer. Fora os coletes amarelos em França, que são tão ignorados nos nossos mídia, semanalmente, tão nojento. É capaz de se falar uma vez em, se calhar, 3 semanas dos coletes amarelos. Os franceses têm uma furtividade testicular bem invejosa. Sim, o povo francês sempre foi um povo muito agitado. Ainda bem. E dá para ver isso ao longo da história da França, né? O povo francês sempre fez... A guilhotina. Revoltas. Sempre fez revoltas o povo francês. O povo francês foi um povo que nunca ficou calado. Bate o pé no chão. Isso é um fato. Bate o pé no chão. Sim. E como os coletes amarelos não convêm... não é nada bom assim que é para os globalistas. Claro. E o Macron? Os média não mencionam não. Claro, os coletes amarelos. E a França está a entrar em colapso. Uhum. É preciso ter isso mesmo. Eu acredito, muito sinceramente, infelizmente, acredito mesmo que se os coletes amarelos continuarem assim, é capaz de surgir, entre aspas, uma guerra civil. Quer dizer, guerra civil já há, né? De certa maneira, em que um lado são os coletes amarelos, o outro lado são as elites, que fazem parte do povo francês, né? Eles também são franceses, mas de certa maneira já estava uma guerra civil. Mas eu acredito que, se isto continuar assim, é capaz mesmo de haver uma guerra civil em França. Não, mas e o Estado colapsar. E uma coisa que também é triste é que, um bocado, os coletes amarelos já ultrapassaram as 100 reivindicações em manifesto. E algumas delas, que é irónico se nós pensarmos sobre as siglas. Porque, por exemplo, como primeiro-ministro francês, quando a Le Pen perdeu as eleições e o Obama até fez colusão no dia das eleições a dizer votem Macron, que é passa assim por baixo do tapete, acaba por ser o Macron está a fazer um bocado o trabalho ideal, ou seja, oprimir a população ao máximo enquanto o globalismo entra pela França adentro. E das mais 100 reivindicações dos coletes amarelos, porque o problema dos coletes amarelos é não haver um líder específico ainda hoje para dirigir e negociar, eu diria que já ultrapassou os 50% das reivindicações dos coletes amarelos, exatamente tudo o que o Macron defende. Porque isto começou com o Tratado de Paris, os impostos ecológicos, o preço da gasolina, etc. Mas alguns nas cláusulas dos coletes amarelos sem liderança já vêm, tipo, venham os imigrantes, venha tudo na mesma. É bem confuso. Não. Por isso é que até. Por isso é que até os mídias, tipo, se calhar até ignoram com alguma razão, porque devido a não haver uma liderança, o que é uma questão também só por si válida, de ser tão anárquico, a corrupção do movimento já está implementada. Quase como se torna justificativo o Macron tomar uma posição que está a aumentar os poderes dos policiais a ponto de serem militares nas ruas, de suprimir a voz do povo, porque eles estão a defender até a própria, em última instância, entrada de migrantes, com migrantes a entrar contra a vontade do próprio protesto de muita gente, os coletes amarelos. O que se tornou numa cagada. E como é que os mídias vão dar isto na televisão? Eles estão... Que nem faz sentido. Mas a puta da realidade anda mesmo a não fazer sentido, por causa da merda dos rótulos. Não. E a subversão, que é absolutamente autêntica. Eu continuo a dar a minha proposta em Portugal: coletes amarelos, entrem nos estádios, todos os derbys, toda a gente, visto ao colete amarelo, com a t-shirt do clube, protesto pacífico. Quando perguntarem às pessoas, quanto é que acha que o jogo vai ficar? Eu estou de colete amarelo, quero mais justiça social, com licença. Fuck it. Era tão pacífico. O mundo inteiro ver os nossos derbys e clássicos com toda a gente nas bancadas com coletes amarelos. Que era tipo, até os jornalistas tinham que dizer, mas porquê é que os portugueses vestem coletes amarelos? Estão insatisfeitos com os 11 motoristas, os 12 Açores, a família toda a governar, toda esta merda que está aqui no teu clipe. Queres continuar assim um bocadinho? Vamos continuar. Força? Deixa-me só dizer uma coisa, antes de continuarmos o clipe. Estavas a falar do Obama e do Macron, é preciso ter uma coisa em mente sobre o Macron. Quando o Macron foi eleito, a música que tocou foi o hino da União Europeia. Que horror. Está tudo dito? Está tudo dito. Vamos continuar. Então vamos lá. O teu trabalho, o teu grande trabalho. O descrédito total do Estado não tem só que ver com as falhas nas funções básicas de proteção das pessoas, dos seus bens e da sua segurança, como aconteceu com a tragédia dos focos florestais por duas vezes em 2017, junho e outubro, com a morte de 116 pessoas, o roubo do armamento militar de tanques e a simulação da sua recuperação ou derrocada da estrada em Borba, com a morte de mais 5 pessoas. São também os casos... São pessoas como tu que nos fazem lembrar disto, ótimo! Ótimo! E E isto mostra bem o estado decadente está a Portugal. Porque isto tudo aconteceu. E os bens continuam retidos. E ainda. Continuam retidos e não há culpados. Não há ninguém preso. Nada. Não há nada. Tens toda a razão. É como se nada. Isto é o que mete. Não, basicamente o Poder Executivo, e eu até estico a corda que independentemente de quem lá estivesse na altura, a primeira coisa que eles apelam é logo aos fundos europeus. Fundos europeus. E depois os fundos europeus desaparecem. Desaparecem. Yeah. Por simplesmente. Ai, deixa-me lá verter a minha lágrima de crocodilo perante a desgraça mais que calculada, como a queda da ponte de Entre Rios e etc. Isto não vem de agora. Não prendem incendiários. Isto é ridículo. Ai, coitadinho, é incendiário, deve bater mal da bola. Já, olha, corta-lhe a bola ao meio, vê o que é que se passa de errado lá dentro. Eu não sei, meu. E por aí é só isso que acontece. Eles dizem assim, estes incendiários são malucos. E pronto. E não se passa nada e vamos todos dormir, porque amanhã temos que ir trabalhar. E pronto, e é assim, mais um dia na terra da porcaria. E toca a passar multas recorde para combater o déficit em nome da GNR, que deviam estar mais a fazer outro papel do que outro, a não ser engariar fundos para o Estado, para quem não cortou o terreno à volta, porque eles deviam era estar a prender incendiários do que estar a culpar o velho, que já não tem, se calhar, capacidade para andar e tem aquele terreno porque laboriou a puta da sua vida inteira e algum agente imobiliário está tão com garras a fazer ali turismo rural ou algures, um projeto de merda, que está a ser descurado da nossa tradição, tudo. A GNR só serve é para multar depois quem não rapa o terreno à volta, que é ecologicamente errado continuar a abater a porcaria da natureza. Prendam as putas dos incendiários. Ah, ele é maluco, ok, então eu pago. Eu digo-te, eu pago já 1% de impostos, voluntariamente, do meu ordenado. Quem se quiser juntar a mim, que se junte, para fazer uma prisão para gente maluca dos cornos. Se é essa a desculpa, eu quero que 1% dos meus impostos e toda a gente que trabalha honestamente paga 1% para entrar para fundos, para... Ah, este gajo é maluco, não pode ser preso. Não, calma aí. Eu já contribuí para um tipo... pelo menos, olha, não lhe dês uma caixa de fósforos, não lhe dês nada, põe no meio do cimento que essa merda custa a pegar fogo, curte, fuck it. Ah, e já agora, até pede mais 2%. Para banqueiros, eu quero uma prisão para banqueiros, puta que pariu, até o dinheiro que eles poupam ao orçamento de Estado serve para pagar 1000 prisões em Portugal para esses banqueiros, na boa. Olha, metam os dois juntos, talvez um pegue fogo ao outro, sei lá, porque não, vamos dinamizar e economizar e mostrar um bom déficit com o aprovamento do Centeno à Europa com este projeto que eu estou aqui a dizer. Epá, olha, bora prender banqueiros e incendiários juntos na mesma cela. É um why plano. Not? Porque não, eu pago essa merda, está-se é bem, está-se bem, mesmo. na boa, e abre ali uma vaga no armário para o Luís Filipe Vieira quando o Rui Pinto finalmente expor a merda que, fuck you, toda a gente, é tipo, a andar, meu. Sim, Luís Filipe Vieira. E todos os outros, pá, até o Pinto Costa sempre foi conhecido como mafioso, ganhou alcunha com, porque fazia festinhas a gatos, fuck you, meu, é tipo... Sim, os anos de ouro do Pinto Costa, em que o Porto ganhava sempre os campeonatos. Os repressadinhos para os árbitros e etc. Sim, ah, não, são todos, uma escória que utilizam. É que já nem dá para perceber bem quem é que paga a quem. É tudo um conflito de interesses. Está tudo ligado. É que a cena é que está tudo ligado. Tudo. Eles até já misturam tudo. Eles só querem é ganhar dinheiro. Não, nem é ganhar dinheiro. Eu digo sinceramente ao Nuno, neste caso, neste aspecto, neste contexto do euro, do BCE, etc., é ganhar poder. O dinheiro é relevante. Poder, sim. Propriedade, isso vale. Um muro, direitos, subsídios. Isso tudo é importante para eles. Isso é que vale dinheiro. O dinheiro vem depois. Não, né? o dinheiro é insignificante. O dinheiro é o que a gente se distrai. Porque houve um vídeo há bué anos do pai Bush, não o Júnior, o pai Bush, que por campanha eleitoral foi comprar um par de meias em Nova York. Ele não tinha dinheiro, ele pediu uma segurança. para pagar aquele par de meias, para tipo dar como exemplo como é que a economia americana funciona. Mas as elites, os suspeitos do costume, eles não pagam dinheiro. Tu nunca viste um isto é quase como verídico. O vagabundo pede ao milionário um tostão e realmente o milionário não tem um tostão no bolso, porque eles não pagam por nada. Eles não estão habituados a pagar. É tudo dado. Nem é só dado, é, tem um monte de yes men à volta, que até o George Bush pai, o que já morreu, não o senior, o pai, e não o junior, quando foi comprar um par de meias, teve de pedir trocos ao segurança, a mostrar como a economia funciona, quando ele nem próprio vive uma vida de necessidade, porque sempre foi uma elite. Por isso é que às vezes a monarquia me chateia, como a gente já discutiu. Porque até classicamente pode ter havido um rei que pôs a sua vida na linha para conquistar um império, mas depois o puto mimado que herdou aquela merda toda, pois isso acaba por ser o problema da monarquia. E é o problema da política, das famílias, de tudo. É exatamente a mesma merda. O rótulo. Sim. O rótulo, sim. Tiago. O rótulo. Pessoas que herdam o poder. É o teu vídeo, não é? Pronto. Uhum. Bora continuar a ouvir então um bocadinho. Vamos continuar. Então, os crimes económicos e financeiros que envolvem uma parte da nossa elite, consequência da nomeação de boys e girls incompetentes, sem as qualificações nem a experiência profissional necessárias para as funções. Super bem... verdade. Tu disseste em tão pouco tempo e curto algo tão contundente, sem qualificações, sem background, exatamente como podia acontecer numa monarquia. É isto mesmo. É herança por sangue, ou por família, ou por nome, quando eles próprios, que nos governam desta maneira, tentam nos convencer que tu não és nada, tu és igual a todos, venha tudo. Tu és uma merda. Não, não é isso que nos tentam convencer. Tu és igual a todos. Tu é que não os compreendes, tens que aceitar os bárbaros e etc. Mas tu disseste tão bem, neste pequeno... Eu até vou rebobinar um bocadinho. Tu disseste tão eloquentemente exatamente tudo o que podia dar para expandir tanto. ...e financeiros que envolvem uma parte da nossa elite, consequência da nomeação de boys e girls incompetentes, sem as qualificações nem a experiência profissional necessárias para as funções, bem como a ausência de um plano nacional de combate à corrupção e à criminalidade económica e financeira. Os 3 anos de geringonça foram uma oportunidade perdida, pois Portugal não aproveitou a conjuntura internacional muito favorável para ter um forte crescimento económico que lhe permitisse aproximar-se dos países mais ricos da Europa e não ser ultrapassado por países que eram mais pobres do que nós e que vieram de regimes comunistas. Isto é uma ilusão, man. Não, a sério. É um bocado tipo, sorry. É uma ilusão. Tu podes me dizer assim, até construíste esta frase para cativar quem não percebe o problema, mas tu próprio deves sentir que houve aqui... uma discussão que todos nós o fazemos, mas é tipo, o nosso agrado para um dia Portugal continuar a ser Portugal não é agradar esta conjuntividade económica europeia. Mas eu acho que tu sabes, simplesmente faz parte do... É a cena do... Por isso é que eu não consigo ouvir os meus podcasts também, senão começo-me a corrigir a mim próprio por causa do contexto. Sim, é uma ilusão, mas acaba por ser a nossa realidade, entendes? Mas, por exemplo, esta realidade que tu me estás a dizer, por exemplo, foi trazida pelo Bochechas, que daí até atraiu o ideológico como o Álvaro Cunhal, que era mais fácil de identificar do que como aquele vira casacas que está no panteão. E acaba por chegarmos a este ponto em que a discussão se torna, na minha opinião, um bocado subjetiva em termos de o que foi usado. Porque lá está. Uma coisa é, por exemplo, eu estar a falar aqui contigo e a gente estar a gravar, whatever, mas eu sei de onde vens, sabes de onde eu venho. Mas às vezes também, quando estamos a gravar as nossas peças, A gente tenta se calhar abranger um bocado mais. Queremos apanhar aquela rede que não vai ao peixe. Aquele peixe que não vai à rede, Yeah, desculpa. estou a Por perceber. isso é que se calhar às vezes saem as coisas assim. Sim, Não, tens não sei. razão. Não, não, não, não, não, não, não, não é uma questão de ter razão. Eu adoro mais até quando dizem tu estás absolutamente errado e estão aqui as razões. Mas vamos ouvir um bocado, a sério. É assim que a gente aprende. Uma ausência de um plano nacional de combate à corrupção e à criminalidade Mas como eu económica, estava a João. dizer, pera, eu ia dizer uma coisa muito importante. Naquela parte do vídeo eu digo que nós temos uma economia baixa e os países que saíram de regimes comunistas têm uma economia mais alta que a nossa. Isto é uma vergonha. A exceção Porque da China e supostamente da isto não era para. Rússia, não sei mais o que é que pode Mas agarrar. isto. Mas isto mostra bem também o estado em que nós estamos. Nós continuamos a ter pessoas incompetentes nos cargos e continuamos a ter uma economia de terceiro mundo, coisa que não éramos para ter. Eu acredito que nós éramos para ter uma economia a crescer, é para sei lá, 3% de reais ao ano, 4% de reais ao ano. Eu acho que nós temos potencial para isso e, no entanto, nós continuamos a ter pessoas. Rasca, gentalha mesmo, nos cargos e a fazer um mau trabalho. Já Estás a estou, perceber? mas o meu problema é sempre o. E quando eu falo deste país comunista, já estou a falar de Polónias, eu estou a falar de Hungrias, eu estou a falar de Roménias. Claro, Estás a perceber? claro. Não estou a falar Não, da não, não, Rússia. não, mas eles, apesar de estarem no continente, nem sequer pertencem à União e estão mais interessados, por exemplo, em Marrocos e tudo, do que o próprio continente Sim. europeu, que na minha opinião acho ridículo. Eu só acho é que, ao mesmo tempo, tendo essa discussão, temos que olhar para o dinheiro que está a ser posto na mesa para pertenceres à União. Que isso é que é a maior armadilha. É este dinheiro do monopólio. Este sistema de juro. Porque lá está, nós como Portugal, em termos práticos muito básicos, atingimos o nível de custo de vida do resto da União, mas nunca atingimos o nível salarial e de sustentabilidade que o resto da União sempre teve, especialmente nos países mais nórdicos. Mas mesmo nos PIGS, que até a Itália já saiu da equação por causa das políticas de Salvini, por isso é que não se fala tanto delas, porque não vai a gente começar a ter ideias. É incrível como a nossa despesa já ficou equilateral, mas digamos, este combate à taxa de desemprego, o fazer com que um contrato de estagiário ao prazo possa durar 6 meses sem qualquer tipo de compromisso, e estas extensões legislativas que também, dentro do nosso patronato, tem uma carga fiscal e burocrática tão grande, também não ajuda e só. Faz com que, digamos, os capitalistas que aí ganham mau nome contornarem o sistema por ser tão dispendioso, quando o António Costa tem 11 motoristas e diz que está tudo bem, torna-se tudo bastante. As regras do jogo estão na mesa. E neste momento não é um jogo que tu tenhas o teu plafond para patrocinares. É um jogo de póquer. A especulação impera. Vidas vão para a rua por causa do que tu achas que a tua casa possa valer amanhã. E depois até entra em contradição com as leis do aquecimento global e não sei o quê. Mas é a porcaria dos rótulos. E as pessoas estão tão presas. É como aos clubes. Não interessa por qual clube tu Não, vives. estava a Quando pensar o chegar a mesmo. Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol ganha sempre dinheiro. Ainda ontem deu uma notícia, pá. Diz isso. Ouvi um ruído. Ainda ontem deu uma notícia com um jogador qualquer de futebol, tipo do Porto, ou o que é que foi. Recebeu uma multa de 115 euros. 115 euros. Para o cidadão comum que foi trabalhar e é parado na estrada porque, whatever. 115 euros, fuck. Agora, 115 euros para quem anda a dar pontapés numa bola. E são dois bilhetes num estádio, meu. É um absurdo. 115 euros, portou-se mal. Sabes quanto é que custa às pessoas que faz a diferença de pagar uma multa de 115 euros? que anda a pagar por este sistema todo? A prestação da tua própria casa. Isto é brutal. E depois veio o António Bosta à televisão dizer o déficit está fixe. E o Centeno, que os seus amigos do Eurogrupo, porque estás a chelar bem o teu país e a gente gosta de ti porque tu és um filho da puta excelente. Um gajo fica... sempre que eu vejo, estamos a fazer um bom trabalho, eu fico preocupado. Porque quem paga aos mídias para dizer que o bom trabalho está a ser feito são exatamente as pessoas que não têm nenhum interesse nas nossas vidas. Nenhum interesse. Somos todos recursos humanos, indivíduos, robôs, unidades, zeros e uns. Yeah. É sempre assim. E acaba por ser um absurdo mesmo. Estás a perceber? E é injusto, porque nós não merecemos, quer dizer, não merecemos e ao mesmo tempo merecemos. É o que eu costumo dizer ao meu pai. Que é triste. Porque eu costumo dizer ao meu pai, nós temos aquilo que merecemos. E o meu pai disse assim, ah é, estou chateado. E disse assim, sim, porque somos nós que os metemos lá. Yeah. Há 45 anos. Eles não se elegem sozinhos. Eles não vão para lá porque acordam de manhã e vão para lá. Não, eles vão para lá porque nós os metemos lá. Não é? E então é por isso que eu digo que nós não merecemos isto, mas ao mesmo tempo acabamos por merecer. É trágico. E vamos continuar a merecer. Nós vamos... Eu também costumo dizer aos meus pais e aos meus colegas de escola, isto, o povo português só vai acordar quando nós estivermos mesmo lá em baixo, mesmo na merda. É que isto vai acordar, porque eu não estou a ver mas não, a acordar. Não era preciso chegar. Infelizmente eu não era preciso chegar a esse ponto. É uma tristeza, não é? Não era preciso, mas tenho quase a certeza que é o que vai acontecer. Eu até vou um bocado mais longe, Tiago, porque eu sou um otimista, senão a gente não estava aqui a perder o nosso tempo, mas ao mesmo tempo também sou um pessimista em dizer que nós portugueses, nem sequer é uma questão de o quão baixo nós chegamos, é mais uma questão de imitação. Quando Espanha, Itália, França, Inglaterra fizerem, e Alemanha fizerem finalmente o que eles têm, a furtividade testicular, a gente imita. A gente anda a imitar. E é uma tristeza histórica, dentro da nossa herança, andarmos-nos a comportar assim. As pessoas só vão para a rua buzinar quando a porcaria da seleção ganha. Ninguém vai para a rua buzinar porque um decreto-lei foi sancionado. Sancionado? Não, sim, bloqueado. Não. Isso é verdade. Ninguém toma atenção ao que interessa. O que interessa é a merda do jogo. Eu sou um ávido crítico do futebol e tu há bocado até me perguntaste essa cena. Porque é uma má concepção quando me dizem exatamente o que disseste de uma forma clássica, que eu estou habituado a lidar a minha vida toda. Mas tu não gostas de desporto? Claro que gosto de desporto. Não, não tem nada. O problema é que não... O meu problema é que parece-me que a pessoa que faz essa pergunta está a confundir desporto com corrupção. Porque desporto, yeah. Eu posso fazer já desporto contigo, Tiago. A gente vai aqui para a praia, aqui na Baía de Cascais ou na Baía de Faro, e a gente joga uma peladinha, sem espigas, sem apostas, sem placares, sem... A gente curte um vôlei. Eu pessoalmente curto bué basquete, whatever. Whatever. Agora, quando, por exemplo, até um post que o Arquimedes deu há pouco tempo, dos 62 mil euros que os assessores do António Costa gastam por mês, eu até acho barato. Eu acho que é isso só que tu consegues descobrir, porque o Ronaldo ganha 30 milhões por ano. E divide 30 milhões por ano por 12, o Ronaldo comprava o nosso governo num instante. E o povo está tão domado psicologicamente. Que o Ronaldo bastava chegar como campanha eleitoral com um partido independente e dizer assim, vou marcar um gol por Portugal, votem em mim. E o povo votava. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. O povo votava. Se o Ronaldo concorresse a primeiro-ministro, e o primeiro-ministro tem mais influência que o Presidente da República, parece que os mídias ainda não perceberam isso, o Presidente da República é um moderador, mas as leis implementadas no Parlamento passam pelo Primeiro-Ministro. E o Presidente só pode simplesmente dizer que tipo, isto é anticonstitucional ou não, e nem parte da palavra dele. Ele simplesmente remete isso para o Tribunal Constitucional, que por sua vez também apaga peso de dor para decidir o que lhes apetece, porque é subjetivo. É muito subjetivo. Yeah. Eu acredito mesmo que... Eu também acredito que se o Cristiano Ronaldo se candidatasse, ele ganhava. Porque é o Ronaldo. Ele é tipo um herói, estás a perceber? Ele é um herói para o povo. Mas porquê? Mas porquê que chegou a esse ponto? Eu aposto contigo que se eu te perguntasse, diz-me 5 heróis para ti, desconhecidos da população geral portuguesa, começando como, por exemplo, Guerra Colonial, arranca, tu dizias-me 5 já. E o Ronaldo não estava na lista. E os outros não sabem, eles veem apenas o Ronaldo como um deus. É o Ronaldo idolatram, percebes? É o Ronaldo a ser idolatrado 24 horas por dia. Até parece que alguém anda a ganhar dinheiro ou uma percentagem cada vez que menciona o nome em termos mediáticos. Porque o Ronaldo já não é só o indivíduo, é um franchise. É franchise, sim. Ele é uma marca mesmo. Falar do Ronaldo traz dinheiro. Ronaldo deu um peito, Ronaldo marcou um gol, Ronaldo falhou um gol, Ronaldo lesionou-se, Ronaldo fodeu, whatever. Ronaldo. Dá dinheiro. Gosto só de dá dinheiro. Eu estou a rir, mas isto não tem graça. Mas é nenhuma, assim a realidade, porque tu sabes perfeitamente, se a gente tivesse que dividir de uma forma bruta um telejornal, tu tens o telejornal do desporto, 30 minutos dedicado ao desporto, depois tens o telejornal, normal, não é? 10 minutos de realidade nacional e internacional, 20 minutos de futebol. Ou seja, então tu tens tipo 80% de desporto, 20% de informação condicionada. E nós vamos de manhã beber um café e o que é que as pessoas estão a falar do resultado do jogo de ontem? Houve corrupção, o árbitro enganou, sempre a mesma lenga-lenga. Vão chegar para ganhar, o jogo logo à noite, o jogo ontem, o jogo amanhã, o jogo no fim de semana, o jogo há duas semanas, o jogo. Cada vez que há um Benfica Sporting recordam, ai, há 78 jogos que o resultado foi isto e aquilo. Porquê que não fazem também uma analogia? Que eu estou sempre a dizer esta merda. Porquê que quando falam do António Costa na televisão mostrem a estatística? Já foi vice-presidente de Estado do Sócrates, está indiciado em crimes de corrupção que levaram à ruína económica portuguesa, porque não, em 1900 e blá blá, e depois ele esteve associado com este gajo que é um ganda filha da puta e sinceramente tipo, não vale a pena a ninguém, e marcou 2 golos com o outro quando nos chulamos e pagou ao BCP e aprovou a lei do decreto que deu a sociabilização da dívida. Vá lá, façam-me lá essa retrospectiva. Mas só nos golos, porque no que toca à política a gratificação é instantânea. E o que é que nós vemos quando há um derby? A nossa classe política com bilhetes dados, obrigado Rui Pinto por dizeres o que a gente já sabia que andava a acontecer, a assistirem por puro populismo, que é tão criticado pelas nossas próprias forças que nos governam. Pelas Catarinas e pelas Joanas. Isto é uma hipocrisia dos de rótulos. É a mesma escória da classe política, estás a perceber? É tudo igual, não vale a pena. É como o professor Olavo uma vez disse: as moscas mudam, mas a merda é a mesma. E tal como tu estavas a dizer, que às vezes a culpa é nossa, eu estava realmente a reiterar que às vezes, a culpa é nossa. Porque nos cafés onde eu paro, aqui no bairro, etc. Que ainda é aquele núcleo português que opinamente, politicamente, eles até são bastante sábios. Eles têm dados que a gente não sabe. Muitos deles até lutaram no ultramar, têm nomes de almirantes e generais que viravam esta merda ao contrário se dessem o seu testemunho. Eles são homens que viveram uma vida que eu nem sequer interfiro nas conversas deles, mas o problema é que realmente, quando está a dar o tempo do jogo da relva, como vacas que precisam de comer aquela relva para dar leite, ficam hipnotizados com aquela merda. Eu fico a olhar para aquelas pessoas com um misto de respeito e desprezo, porque por um lado não consigo meter conversa para eles, porque eles, quando estão exaltados, estão a falar de bola. Mas quando o campeonato faz uma pausa, eles começam a falar de velhos amigos que conheceram almirantes que mandaram portugueses para a chacina no ultramar. E isso fica perdido. Fica perdido para sempre. Eu fico confuso, porque eu até acho que partia de um ponto de vista. Se os porque vontade não me falta. Chegar ao pé deles e tipo, para tudo. Eu posso pôr o meu telemóvel a gravar, o seu testemunho é bastante importante, mas em 5 minutos, um telemóvel dava uma notificação qualquer, porque eles andam a apostar no placar no telemóvel, e a coisa descambava. A própria importância de algo que eles... Isto do futebol, jogadores de Roberto Reis, isto do futebol já é uma coisa que já vem há muitos anos, estás a entender? Eu compreendo que futebol seja cultura, estás a perceber? Eu compreendo isso. Já deixou de ser isso. E... Sim, já de... Sim, futebol agora é um negócio. Tu vais a ver mesmo jogos na internet que há, de, por exemplo, de como era... O futebol, por exemplo, nos anos 80, e agora tu vês que nos anos 80 aquela era uma festa, talvez. Hoje em dia não, hoje em dia é só negócio, mas pronto. Nem vá lá com o vídeo ao árbitro. Nem vá lá. Sim, nem vá lá. Mas pronto, eu compreendo, como eu estava a dizer, eu compreendo que o futebol seja uma cultura. Pronto, tudo bem. E compreendo que as pessoas gostem. Eu não consigo compreender é as pessoas idolatrarem. Gostar e obcecar é diferente. É obcecar. Sim, é. Eles são mesmo obcecados por aquilo. Eles chegam a casa, sentam-se no sofá e veem bolas. Não, mas é, ninguém me convence do contrário. Num cenário hipotético que era absolutamente criminoso, escolhe um dirigente desportivo. Eu vou dizer, tipo, os com maior potencial neste momento, eu diria, ou Pinto Costa ou Luís Filipe Vieira, porque o Sporting anda meio tremido. Mas eles lá são orientados. Se um desses dirigentes dissesse explicitamente, mediaticamente, tipo, vamos matar quem não acredita em nós, algo tão radical como um fundamentalista islâmico, alguém havia de o fazer. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Algum fanático havia de o fazer. Logo a correr. Não sei qual o índice alcoolémico. Aliás, algum dirigente desportivo dissesse assim: amanhã vamos invadir o Parlamento. Porque querem fazer legalmente, porque os clubes desportivos, que é uma coisa que eu acho que não pertence à disciplina deles, estão sempre a tentar recorrer às suas divergências legais com o governo. Eu, sinceramente, como o governo é patrocinado pelo dinheiro do Estado, eu não quero gastar o meu dinheiro nas vossas disputas corruptas da merda. O próprio Belenenses é vítima disso. Eu já não sei o que é o Belenenses. Se é o Belenenses o clube, se é o Belenenses assado, porque a instituição que anda a lavar dinheiro, pelos vistos, ficou com o clube. E isso é um precursor para o futuro para todos. Mas continuem. Na boa. Se um dirigente desportivo dissesse algo inflamatório, criminoso, irresponsável, como promover um genocídio por simpatia clubística, como chega aqui um islâmico e corta a cabeça a uma cristã que não usa a burca, eu aí fico naquela: então, qual é a diferença, pá? Porque o teu estado mental é o mesmo. Estás a tomar atenção demais a uma merda que não interessa para o nosso futuro. É arcaico. Dar pontapés na bola ou decapitar mulheres é arcaico. Eu quase que às vezes dá-me vontade de ser essas pessoas do género. Então vamos fazer assim: dá cá o teu telemóvel. Queres viver no tempo das cavernas? Não. Vive como tu queres, mas não tens privilégio a acesso tecnológico. Desculpa. Queres viver no tempo da Idade da Pedra, em que achas que o pontapé ou a atitude define-te a ti como pessoa uma só vez na vida, para sempre, executado? Então, pá, desculpa lá, não merece o privilégio de que... Depois, é o argumento que os marxistas culturais usam para... Olha para estes primitivos da merda. E calma, pera, uou. Equilíbrio, people. Equilíbrio. lá equilibrar. Acima de tudo. É, eu estou sempre a dizer às pessoas, eu sento-me a ver o jogo ao teu lado, eu até escolho um clube para a tua simpatia, a gente discutir. Já houve pessoas que me disseram, pessoalmente, eu curtia bué que tu curtias futebol, porque havias de ser uma pessoa bem interessante para discutir futebol. E eu sempre lhes disse, epá, desculpa lá, mas devido a esse problema, é exatamente o qual... Não é que eu não aprecie o desporto, mas o desporto está a esconder uma cabala de corrupção que chega ao governo. Está tudo interligado. Futebol, por exemplo, a gente pode se queixar assim na Europa. Caralho, o António Costa só quer é trazer imigrantes para cá. Mas a seleção portuguesa está sempre a encontrar formas para legalizar estrangeiros na seleção. O próprio Benfica, que é de Lisboa, e o Porto, que é do Porto, está cheio de pessoas que não têm nada a ver com Portugal. Mas há uma divisão real entre as pessoas por causa de um Yoshkovitz ou um Caralhovitz ou whatever, e eu fico naquela tipo. E depois temos problemas graves no Sistema Nacional de Saúde. E o governo está sempre inflexível em negociar coisas que são até às vezes discutíveis dentro do contexto natural do trabalho no privado, que enfim, mas pronto. Mas mesmo assim, o governo saca o argumento do não temos dinheiro. Mas o BES e a Caixa Geral vão com os porcos e o governo tem mais que o dinheiro. Mas quanto é que vocês precisam? Até damos já aumentos aos juízes para a gente safar nesta cabala na boa. Fora os passivos aos clubes e etc. E se as pessoas começam a pensar muito nisso... Olha, espera aí só um bocadinho. Não esqueça o que é que vais dizer. A gente vai ter que fazer uma pausa que eu vou buscar o meu carregador. Okay. Está bem? Sim. Assim, muito rápido. E pronto, lá estou a ser uma seca para cima do Tiago. A ver se consigo passar os clipes dele sem interrupção, mas realmente... Enfim. Já aqui com o fio dos fones preso debaixo da roda da cadeira, como é costume. Mais um cigarrinho. Para poupar ali algum dinheiro na minha segurança social para a reforma. E vamos aguardar que o grande Tiago chegue. Muito inteligente, grande homem. Enfim. Eu estou só a dizer isto porque não me apetece depois estar a editar a porcaria do podcast quando ficar gravado. Eu meto assim só como um chunk para poupar tempo, porque segunda-feira lá tenho que ir pagar por toda a gente que anda aqui a viver de mão estendida e tal. Voltei. Good. Olha, então, eu estive aqui a divagar um bocadinho, a falar bem de ti, mas bora lá continuar a ouvir o teu clipe. Bora lá. Terceira. Os 3 anos de geringonça foram uma oportunidade perdida, pois Portugal não aproveitou a conjuntura internacional muito favorável para ter um forte crescimento económico que lhe permitisse aproximar-se dos países mais ricos da Europa e não ser ultrapassado por países que eram mais pobres do que nós e que vieram de regimes comunistas. Esta é que é a parte que eu acho que é um bocado de ilusão, porque não é essa a ideia. Eu compreendo que tu tenhas dito isso como uma forma, tipo, de fazer alguém pensar, tipo, ah, isto não está a resultar, porque não é essa a ideia. Os países... O nosso nível de vida chegou a esse nível, mas o nosso ordenado nunca, por isso nós estamos a pagar a despesa. É porque Portugal caiu nesta merda, que só o Ronaldo é que vale por nós. Nós não temos... O nosso contexto histórico, a nossa riqueza cultural e gastronómica, etc., o objetivo é ser esquecido. Nós estamos nos a pôr a jeito para sermos uns pagadores. Pagas o mesmo que os outros, recebes bem menos. E vai continuar a ser assim. A não ser que tu sejas um Zé Ninguém, nem sequer tenhas nascido cá, porque aí... Aí já tens um nível de vida. Aí tens toda já a oligarquia. Mas mesmo assim, um nível de vida tão pobre que nós, que coletivamente pagamos a conta, temos que ter a esse nível, enquanto batemos palmas a Catarinas Martins e afins, a defender estas políticas, enquanto ela constrói um muro cada vez maior à volta da sua grande propriedade elite. É um bocado. Sim, sim. Acaba por ser isso. Mas vamos seguir em frente. Vamos continuar. Gonça não teve uma visão estratégica para Portugal e limitou-se a fazer o que já estava previsto após o fim do programa de ajustamento económico e financeiro, ou seja, remover os cortes nos salários, nas pensões, nas prestações sociais e eliminar a sobretaxa do IRS. Ora, tudo isso fora consequência da bancarrota do Estado que o PS nos deixou em 2011, de que os governos liderados por José Sócrates faziam parte muitos dos atuais ministros e secretários de Estado. Por exemplo, eu aqui na... Muita gente esquece disso. E uma das coisas que o António Costa fez há pouco tempo foi exatamente eliminar o José Sócrates da equação como se fosse... Epá, a ovelha negra, porque por causa de tudo o que ele proporcionou em termos corruptos para este contexto continuar a acontecer. Vê lá a honra que estes ladrões até têm com eles próprios, de tipo cuspir na cara de quem lhes, digamos, construiu o resto de chão do seu edifício. Eles nem, até há ladrões de rua que têm mais honra do que esta gente. Do que esta gentalha mesmo. Por mais mesmo. Triste que seja, é assim que eu vejo as coisas. Mas eu até acredito que antes, digamos, de ter sido acionado publicamente e mediaticamente que o PS distanciou-se efetivamente do Sócrates em nome do António Costa, que era o vice-presidente de Estado quando o José Sócrates era o primeiro-ministro. Isto foi feito num jantar. Eu imagino, assim, hipoteticamente, um jantar entre o António Costa e o José Sócrates na véspera da notícia, a dizer assim, pá, a gente vai ter... A única maneira da gente sair deste contexto é fazermos de esquecer. Nós temos os mídia na mão, a gente vai-te abafar, vai ser malfadado, depois escreves um livro e alguém talvez faça um filme e tal, sobre o teu contexto, mas nós vamos ter que nos desligar da tua imagem para não nos associarem à imagem que tu deixaste para nós sermos o que nós somos hoje. Percebes? E o Sócrates disse assim, claro que percebo. Na boa, eu escrevo o livro, alguém faça o filme e mais tarde na história, quiçá, venha eu a ser o Presidente da República. Eu imagino qualquer coisa assim. Eu até acredito que isso venha mesmo a acontecer com o José Sócrates se venha candidatar a Presidente da República. Coitado. Não me admirava nada que isso acontecesse. Porque até dentro destes acordos internos, o Sócrates, por mais que tenha sido posto à parte como um prato de sobras num restaurante, não deixou mesmo de fazer parte da equação, ou seja, está a ser ilibado em termos de pretexto para num futuro próximo o português, com a sua memória curta, porque está sempre a levar com aqueles números do já ganhámos 53 vezes ao Benfica e marcámos 147 golos e não sei, de esquecer, pura e simplesmente esquecer, porque tem sido assim sempre. Esquecem-se. Fazem mesmo. Já não me lembro disso. E os próprios mídias, lá está, nunca fazem uma retrospectiva de carreira. Tipo, este engenheiro se calhar até não era legítimo e não tinha os estudos apropriados para, e aumentou o déficit de certa maneira tão artificial que depois, quando o Jorge Passos Coelho chegou ao governo, teve que fazer o que teve a fazer, mas também não passou de um passo complacente dentro da União Europeia, que o António Costa continua a perpetuar, tipo, good cop, bad cop. Mas tu vais levar a pena. Ah, lá porque um é simpático e o outro é alto filho da puta. A ideia é pôr-te a pagar o preço. E o preço não fomos nós que o pagamos. Não fomos nós que o gastámos. Estamos a ser convencidos de que temos que os pagar. Era bem mais fácil prender meia dúzia. Porque sim, temos que pagar porque sim. A cena é que nós temos que pagar porque sim. É sempre porque sim. Tu não podes chegar à tua empresa e roubar algo irrisório, como por exemplo a multa daquele jogador de futebol de 115€, sem ser detectado por alguém que esteja à frente da contabilidade no dia seguinte. falta 115 euros. Mas neste caso não, aliás, não, até vamos pagar um ordenado ainda maior aos juízes, porque eles é que nos permitem continuar a jogar esta brincadeira, não é? Na boa, porque afinal de contas... Sim, porque todos eles estão na lista de pagamentos. Claro, mas desde o ponto em que até um político diz assim, não, podes receber mais do que eu, porque por um lado... A verdade deve ser mais ou menos o seguinte: eu recebo bem mais do que tu, mas eu estou-te a dar uns trocos extras para tu tapares os olhos à corrupção quando a praticar. Ok, então vamos dar-nos mídia que nós somos uns grandes bacanos no sistema legal da justiça, que não anda a funcionar, e dizer que, sim senhora, vocês têm um valor tão inerente que nos permite a nós continuar a roubar, e vocês continuem a fazer a merda que fazem. E o funcionário mais de baixo, que trata dos processos cada vez mais complexos, vai sendo mais um fedido, um temporário, um estagiário, alguém pago a preço da banana, quanto mais incompetente melhor, para perpetuar este jogo do pagas tu e paga eu. Acaba mesmo por ser isso. E depois temos o que temos. Depois nunca ninguém sabe. Ficaste abafado. Oi? Ah, estás bem? Oi? Ok, não sei o que aconteceu. Estava a dizer que isso depois acaba por ter consequências. E depois nunca ninguém percebe muito bem o porquê de como aconteceu ou o porquê de estar a acontecer. E é mesmo triste, entende? Eu acho que deixa às vezes... Deixa uma pessoa mesmo triste. Eu acho que às vezes as pessoas... Tipo, têm uma noção do porquê. Mas é tão monstruoso... Que é mais fácil continuar a perpetuar a mentira, sabes? Fica mais bonito. É muito trabalhoso. Senão depois ficam como nós. É tipo... céticos até à quinta casa. É tipo... Não tenho tempo para isto. E eu fico naquela. Epá, não sei. Às vezes já houve pessoas que me disseram assim: epá, tu pensas bué nas coisas. Que é um comentário bué vulgar. Pensas bué nas coisas. Eu fico naquela. Penso bué nas coisas, mas o que é que tu tens para fazer enquanto estás vivo? É que não há mais nada para fazer mesmo. É tipo. Isso acaba por ser quase como um passatempo. É tipo, pensas bué nas coisas. Claro. Pensar mais alguém em quê? Que fazer. Alguém tem que fazer. Uma vez um colega meu, eu nunca me vou esquecer, quando eu entrei neste mundo, digamos assim, um colega meu disse-me assim: deixa isso para os outros. E eu olhei para ele e disse assim: não vamos ao lado nenhum. Porque é que eu vou deixar? Exatamente. E eu disse assim: e porque é que eu tenho que deixar para os outros? Os outros têm que começar a pensar como nós. Parece bem arrogante, mas ao mesmo tempo é tão natural termos chegado a esta conclusão tão óbvia que eu acho que ultrapassámos um certo ponto, tipo, quebra a tua barreira ilusória. É ridículo. Acordo, ao mesmo tempo, chega lá e sala os dedos. Se tu tivesses metade da força para ver a verdade do que o dobro da força para defender a mentira, foda-se, estávamos bem melhor. Porque o contra-argumento raramente falha em vir. É simplesmente tipo, muda de assunto. É tipo, porquê? Porque estás inconfortável em relação a discutir o teu futuro? És assim tão fútil? És assim tão à procura de gratificação a curto prazo? É tipo, o quê? Queres chegar à net, mostrar as mamas e pronto? É isso que tem valor, é isso que queres deixar aos teus filhos, é isso que vai ser o futuro. Porque pessoas que falem analiticamente em relação à situação que se passa, isso é uma seca, é enfadonho, e visto ontem o jogo, para o caralho, mas o jogo, pá. Está a ouvir bué abafado. Estás a ouvir melhor outra vez? Ok, não sei o que estava a acontecer. Estava a dizer que... Sim, isso acontece bastante comigo e na minha turma eu sou quase visto como um alien. estás a perceber? Porque saber mais que os outros acaba por ser quase como um insulto para eles. Mas estás a perceber? E eles não gostam. E parece que eles não gostam mesmo, estás a ver? Porque nós estamos a falar de coisas interessantes. Mesmo interessantes. Uma vez um colega me disse-me assim: ah, tu gostas de coisas que ninguém gosta. E eu disse assim: pois, por isso é que vocês são todos uns ignorantes da merda. Disse-lhe mesmo assim, estás a perceber? E o gajo não gostou do que ele disse, ele não me falou durante uma semana. Porque ficou extremamente ofendido com o que eu disse. De certa maneira, desafiaste a dissidência cognitiva dele ao máximo. Porque. É porque eu estou a dizer que, de certa maneira, nós sabemos mais que os outros. É um insulto. É um insulto para eles. Mas, é mesmo um insulto. Tu sabes que o PS é uma ganda merda. É a mesma coisa que tu dizeres para essa pessoa: olha, tu és um ganda cabrão. É a mesma coisa para eles. Para eles é exatamente a mesma porque coisa. É porque adotaram algo para fazer parte da sua própria identidade. Por exemplo, eu estou a falar contigo, o Tiago. E tu sabes que estás a falar comigo, o Luís. Mas quando a gente começa a falar, tipo, dentro do contexto, eu defendo este partido ou este clube ou qualquer coisa, tu ficas logo naquele lado. E quando tu chateias alguém uma semana porque ultrapassaste a dissidência cognitiva dele, mas aparentemente por ter prazo, ele voltou a falar contigo de volta. Pelo menos despertaste alguma coisa nele. Porque simplesmente ele deixou de falar contigo porque ficou sem argumento. Mas o mais engraçado é que a maior parte do insulto que é sempre dito, e esse particularmente partido já contigo a minha experiência pessoal de vivência, mas lá está, eu próprio na escola era sempre a porcaria do advogado de turma, e eu nem sequer queria ser essa merda, porque eu sempre delegava a responsabilidade para cima dos outros. Parece que é um concurso de popularismo, porque a única cena que eu sempre tentei fazer foi não ser intransigente em relação a dizer algo que eu acho que vem de um ponto humilde da nossa perspectiva, que é chegarmos à nossa conclusão por abraçarmos todas as opiniões. Eu sempre achei um bocado fácil, na minha perspectiva pelo menos, argumentativa, de pegar exatamente na queixa e virar contra o próprio. Porque no fundo somos todos iguais. Simplesmente é uma questão do estilo: pá, mas não concordas comigo porquê? Não te desejo mal nenhum. Eu estou-te a dizer que, na minha opinião, isto vai proporcionar um futuro melhor, e acho que não há vergonha nenhuma em teres orgulho em pensares por ti individualmente e fazeres algo que seja honesto e que sintas valor para ti próprio teres feito. E o que é que alguém vai dizer contra algo assim tão simples quanto isso? Não dizem nada. Mas querem ficar chateados, até no grupo, porque a maior parte destas pessoas operam em relação à percepção que têm no grupo, acabam por ficar eles próprios mal vistos. Ficam de parte. Mais vale dizer qualquer coisa, porque ao menos é mais fácil para todos nós a gente saber definir exatamente o que um indivíduo é. Ah, tu és esta merda, pronto, pelo menos sei a tua posição. É mais fácil para mim interagir contigo. É mais fácil até dizer para mim, poupar algum tempo, tipo, eu não vou aprofundar contigo este assunto porque já sei a conclusão. Ah, qual é a tua, ó seu arrogante merda? Não. Eu estou a ser humilde que chegue para não te pôr num estado, porque isto também é algo que vem naturalmente para nós. É muito fácil nós termos esta conversa, é muito difícil muita gente perceber onde é que esta conversa vai. E isso não se ensina, se ensina nas escolas. Isso parece que é algo que nasce como se fosse um equilíbrio do universo, tipo, tem que haver pessoas assim. Porque senão está tudo fedido. Não podemos ser todos iguais se não há um desequilíbrio, né? Mas o engraçado é que toda a gente que se destaca como indivíduo são os que defendem a igualdade. Eu tenho uma tatuagem assim, já abortei 3 filhos e etc. E eu é que sei. Eu sei. E um gajo está aqui a tentar dizer: pá, olha, não é por nada. A vida cabe a cada um como às vezes as coisas acontecem, mas daí achares que a tua vivência é o ponto de partida para toda a humanidade, calma aí, porque eu próprio consigo, tipo, criticar o teu estilo de vida e não estou aqui para isso. É isso que as pessoas têm que ter em mente. Às vezes a nossa própria arrogância, eu acho que vem de um ponto de vista humilde. É aquela coisa que tu já disseste há algum tempo. Ouvir os dois lados da questão. Porque nós damos por nós muito tempo a ouvir pessoas com ideias fixas, mas bem mais fixas que as nossas, só vindas de um lado da questão. E um gajo fica, epá, mas já consideraste o outro lado? E depois, como isto geralmente acontece, se calhar em público, o ego salta para a frente e depois o arrogante somos nós. É um gajo fica, ok, tudo bem, na boa. Exaltam-se todos. Eu não vou pagar as tuas contas, eu só pago as minhas, a gente depois logo se entende no fim. Às vezes nem vale a pena discutir com eles. Às vezes não. Epá, olha, está-se bem, tchau. E porque não vale a pena, tá? Às vezes não vale mesmo a pena discutir. E quando a gente discutir, quando a gente diz discutir, a gente diz ter uma discussão saudável, né? Que as pessoas ligam muito à discussão. A conflito. Eu estou sempre a dizer, uma discussão pode ser saudável. Não é por falares mais alto do que eu que vais ter razão. Uma discussão, uma troca de ideias, no seu puro simples estilo de palavras. Exatamente. Bora trocar ideias. E depois eu às vezes digo, tu se estás a ficar chateado com esta discussão, é porque perdeste os argumentos nesta discussão. Não estou a querer ensinar nada. Só estou a dizer, pensa nisso. E depois desejo-te o melhor para a tua vida e etc. E boa noite. E a partir daí, eu sei que se virar costas e ele começar a falar mal de mim, socialmente quem vai ficar mal visto vai ser ele. É pô-lo naquela ratoeira psicológica de tipo, kumbaya, kumbaya. Tu defendes o kumbaya, kumbaya para ti. Com licença. E depois, caralho, e depois até as pessoas que ouviram tudo ficam naquela, tipo, epá, mas tu estás a ser o tal monstro, estás sempre a chamar os outros de, o que é que isso faz de ti, o quê? Mais vale deixar uma pergunta no ar do que uma resposta, porque eu não tenho respostas, pá. Eu tenho grandes perguntas. Que eu sei que vão morrer sem as respostas. É mais vale viver assim, tipo. Eu adoro a ignorância do ser humano. Há certas coisas que eu sei que vão morrer sem saber. Sinto-me confortável com isso. A existência de um Deus, a criação, algo que é intelectualmente superior e intemporal e inconsequente e sem localidade. Quem sou eu? É tipo, epá, olha, deixa-me ser feliz em relação à minha insignificância, olha, pronto. Ah, existe um Deus que te governa, porreiro. Se esse Deus me governa, ele está-me a governar de uma maneira em que me deu a liberdade de eu ser como eu sou e não vou perder o meu tempo em tentar compreendê-lo, porque quem sou eu para o tentar compreender? Deixa-me viver a minha vida e olha, está aqui a minha opinião. E não foi saída de agora, foi saída. Epá, olha, estamos aqui e eu estou a partilhar a minha opinião contigo para ver se tu partilhas qualquer coisa que eu aprenda com. Agora, se tu ficas chateado, é porque falhei no nível. Falhei no nível. Exato. E é pena eu estar-te a pôr num nível porque não era essa a minha ideia. Não. Isto hoje em dia é preciso ter. Quase que é preciso ter cuidado com o que se vai dizer. Então interagir com mulheres. É cada vez pior. Ah, sim e não. Ah, sim. Há mulheres que até dá para ter uma conversa saudável. Não, eu. Mas isto é como tudo, mas isto é como tudo. Como o indivíduo, até a própria discussão da igualdade entre os homens e as mulheres. Nós somos diferentes como, digamos, funções ou tendências que temos na vida, porque é óbvio. Nem eu nem tu estamos a aspirar a fazer grandes unhas de silicone, mas se calhar tanto eu como tu estamos a aspirar em montar um grande computador amanhã. Não é partilhável. É coisas que são inerentes. Tu podes querer tendência a ser um pai, e aposto que vais ser um pai espetacular, mas o próprio sistema reprodutivo da mulher às vezes pede-lhe a certa idade que tipo, vamos nesta, é mesmo, está na hora, porque, enfim, é inerente, é o ticking time clock, é o que a gente está aqui para fazer. Mas depois põe-se isto tudo pelo meio, que acaba por se tornar como ferramentas divisórias, que até pessoas normais acabam por tomar as decisões incorretas e depois queixarem-se delas à nossa frente, porque eu não sei se isso é um fenómeno que acontece contigo, mas eu aposto que vai acontecer contigo no futuro. Na hora da merda é de ti que se lembram. Tu és o fascisóide, o caralho, tu dizes as merdas mais estúpidas, blá, blá, blá. Mas quando a merda correr mal, vão-te ligar e dizer, fuck, o que aconteceu? Porque tu numa conversa que já nem te lembras disseste, isto vai acontecer. E é óbvio, para nós, sim, já me aconteceu uma coisa dessas. Mais simples do mundo, tipo, what the fuck? E depois a gente diz, man, mas eu nem sequer... Eu sou especialista em não me lembrar do que eu digo, mesmo. Porque eu estou sempre a dizer merda, juro. Mas há pessoas que dizem, mas lembras-me a vez que disseste, eu tipo, o que é que eu disse? E depois, tipo, fazem uma parafraseação, eu fico naquela, isso parece algo que eu tenha dito. Mas eu próprio, quando me ouço a ser reproduzido, fico naquela, já tenho dúvidas. Mas, ok, parece algo que eu tenha dito. E depois, tinhas razão. Ok, tudo bem, mas ouve, comeste o teu caroço, agora curte, faz o melhor. Eu disse alguma coisa que foi tão profundo na altura que eu te disse, foi porque eu aprendi a minha lição e tentei-te transmitir, só que obviamente que tens que passar por isso, e agora que passaste por isso e lembraste disso, agora fala tu como eu, aprende a merda. O que é que queres que eu faça por ti? Erraste. E eu usei o exemplo na altura que havias de errar, porque eu também errei. That's it. Não há mais sequelas. Agora vai tu dizer ao outro. Não há aqui conforto. Encontra tu o teu. Tem que ser assim, um gajo parece... A pessoa às vezes parece estar sempre à espera da mama da outra. Então, pessoal da Segurança Social. À espera da mama, sempre. Fazem carreiras de vitimização. E um gajo quando leva um pontapé na vida, um gajo tipo, esta merda não vai acontecer outra vez. Eu sou arrogante. Não. Eu levei um pontapé. Não é arrogância, é tipo, fuck you. Isto não vai acontecer outra vez. E quando tu estás a ver alguém que tu gostes a passar pela mesma cena, o gajo diz. E até esquece. E depois recordam-te. E depois tu dizes, fuck, olha, e sabes que mais? Quando me aconteceu a mim, não estava lá ninguém. Eu só te disse a ti, obrigado, mas agora faz o que eu fiz. Orienta-te. Ainda bem que reconheceste pelo menos o contexto, tipo, porreiro. Contextualizaste a situação, ainda no outro dia li uma, acho que era do Mark Twain. Os problemas da tua vida são a interpretação que tu os tiras deles. Por isso é que. Estou a parafrasear. Eu nem sei bem de quem é que foi dito, mas é uma boa frase. Tu é que interpretas os problemas que tens na vida em relação à tua. Ao teu contexto. E o teu contexto. Eu às vezes até posso passar por insensível no meu núcleo em relação a tipo coisas que eu diga, porque acho que são absolutamente irrelevantes. São irrelevantes. Eu no teu lugar não me preocupava com isso. É tipo. Mas nem vale a pena, né? Mas eu reconheço que afeta as pessoas, ué. Igual a nós. Igual a nós, Tiago, nós estamos aqui a falar porque a gente tem coisas para tirar do peito. E é muito difícil às vezes encontrar pessoas nos permitam tirar as coisas do peito. Com quem se possa falar sobre isto. Mas ao mesmo tempo é algo que é... por mais até esotérico que pareça, é a coisa mais natural do planeta, se alguém nos ouvir, até este ponto. É naturalíssimo. É quase como podes dizer a ti próprio, o que este gajo está para aqui a dizer é uma perda de tempo, para quem sabe. O problema é transmitir isso ao próximo. E qual é o teu direito de o dizer ao próximo? Porque a gente anda a aprender sozinhos. Ninguém nos está a ensinar. E se alguém nos ensina, nós temos uma atitude um bocado diferente. Tipo, ok, olha, fez sentido, expande. Eu sou mais daquelas pessoas que quando ouço informação nova digo, expande. Eu quero compreender. Foi interessante. Mas a maior parte da reação é tipo, tu és nomes. Sim, sempre. Não gostam. Não gostam deles próprios. Senão, óbvio. Acima de tudo. Nem amor próprio eles têm. E vejo isso muito nas pessoas que são de esquerda. Eu acho que eles não gostam mesmo deles. Eles têm um ódio a tudo. É que eles odeiam tudo. Mas é um dado adquirido a durar entre eles próprios. Exatamente. É mesmo impossível eles gostarem de si. É impossível eles acordarem de manhã, olharem para o espelho e dizerem assim, tu és do caralho, tu és mesmo fixe. Eu acho que é impossível eles dizerem isso. Não, olha, eu por acaso vou ser apofático. Eu acho é que são exatamente as pessoas que são programadas a levantarem-se todos os dias e olharem-se ao espelho, por mais asquerosos que sejam, e dizerem, eu sou do caralho. É exatamente o contrário. O ego está insuflado. Esse é argumento, porque o argumento desde a doutrina que eles decidiram adotar como quem escolhe um clube diz-lhes que eles são, têm o direito a viver independentemente das consequências das ações que a vida deles provoca em relação à interação com todos nós, e acham que tipo, e são exatamente as pessoas que acham que toda a gente é que está errada. Eu acho que nós vimos mais do campo de achar que nós temos dúvidas. E, sim, nós somos aquelas pessoas que leva a vida a questionar-se, né? A questionar um pouco sobre tudo. Mas no meio de tantas questões, já respondemos a algumas perguntas, o que abre novas questões. Claro. Porque é... O cabo ser a ignorância e o conhecimento andam de mãos dadas. Por cada resposta que tu tens, duas novas perguntas vêm. Agora... Yeah. E andamos sempre nisto, andamos uma vida inteira. Isto por isso é que se diz sempre que uma pessoa que entra no mundo do estudo... uma pessoa que tem uma vida intelectual, assim que é. Leva uma vida cheia de perguntas e respostas. Mas isso é a maldição da condição humana. Dá-me só um segundo. Força. Estou aqui. Trouxe só para aqui uma coisa que vai ser mais passada. Uma das coisas que me ensinou, exatamente, ao que é um bocado filósofo, porque a gente pode saber as datas, os reis, os sistemas, tudo e mais alguma coisa, contextualizado nos tempos que correm. Há certas coisas que eu levo muito num lado filósofo, em relação à existência da nossa própria pessoa. Da mesma maneira que o conhecimento é algo que é inatingível. Por isso é que eu há bocado disse, eu não perco tempo a tentar responder a perguntas que são maiores do que a própria magnitude de mim próprio como indivíduo. É uma perda de tempo. Eu prefiro viver na dúvida. O que faz de mim algo que eu penso que é um pouco mais humilde. Eu quando olho para uma guitarra clássica, por exemplo, eu sempre achei que o instrumento em particular, que é uma boa analogia, eu acho que dentro deste movimento, e tu próprio andaste a aprender umas aulas de viola há pouco tempo, eu não sei porquê, mas a música cativa um bocado a forma como o nosso cérebro está programado na falta de melhores palavras. Eu vejo às vezes nós próprios como indivíduos como se fôssemos uma guitarra clássica acústica. Está lá tudo. A música está lá toda. Tudo. Tudo que tu consigas imaginar que seja tocado num instrumento de música, seja ele qual for, o instrumento está lá. A limitação é tua. É um bocado filosófico. Yeah. O instrumento tem lá o vocabulário todo possível e inimaginário. É uma obra de arte feita por um homem. Eu considero instrumentos de música obras de arte absolutas. Podias pendurar já um saxofone no Smithsonian. Lindo. Quem é que hoje em dia havia de pensar numa coisa daquelas? Um trompete, um trombone, um clarinete, um oboé, escolhe. É lindo, é uma coisa que é transcendental, às vezes, de certa maneira, à própria humanidade. Que são perguntas que eu já nem ouso tentar responder. Mas dentro da existência... Acaba por fazer sentido mesmo. Dentro da existência da nossa própria humanidade... Tudo o que a gente experiente, as nossas experiências e a vida e a vivência e interações com outras pessoas. Há certas coisas que mais vale dizeres para ti próprio não vale a pena. Tipo, aprecia o método, não explores a resposta. É um bocado tipo... Algo tipo... Muita matemática, mas muita alma. Não interessa. Yeah. É que não interessa. Às vezes há pessoas que dizem... Eu acho... Foste tu que estás agora. Foste tu que estava a tocar. É daquelas coisas que às vezes chego a um estúdio, quando vou tocar com people e não sei o que, eu pergunto assim, qual é a escala em que tu estás a fazer isso? E músicos dizem-me assim, epá, não sei, então vai tocando que eu descubro a tua escala. E desde o momento que eu descubro a escala, tenho a minha referência para onde ponho o dedo primeiro. E a partir daí, tipo, não é só isso, é mesmo agnóstico como eu sou. Algo que é mais profundo que nós próprios, pá. Algo que se tu te libertares, em vez de tentares responder e te libertares de não saberes, consegues usufruir mais da beleza. Porquê que tu vibras? Porquê que tu fazes? Porquê que tu... Eu consigo explicar isto numa pauta, mas quando eu estou a tocar, o que é que se for dar pauta, meu? É como fazer amor com uma mulher, meu. É como amar, é como gostar de alguém, é como tudo, é a experiência humana, é a coisa mais... Mais simples. E às vezes o nosso problema é estar sempre a tentar encontrar uma explicação como defeito humano. E o mais irritante é aquelas pessoas que a gente passa por elas e tipo, eu já sei, eu sei a resposta. Não, tu estás errado, porque tu és feio, é feio. Ok, não, mas queres argumentar essa merda? Parecem quase tiranossauros rex, parecem para fazer barulho. Mas são os maiores defensores de todos os direitos humanos ilusórios que nos, catalisam a nossa própria destruição. Defendem tudo. E eles nem sabem o que é que estão a defender, muitos deles. Pois não. E mesmo os que sabem, eu acho que não têm noção da gravidade que é a coisa. Mas mesmo os que sabem, eu digo que é o defeito deles, é saber que sabem. Mais vale não saber. Tu quando apanhas alguém que não sabe num tópico, ele vai-te ouvir. Agora quando tu apanhas alguém que acha que sabe e não sabe um caralho, vai ser chato à brava. chata à brava, porque és capaz de derrubar os argumentos todos deles em 5 minutos e depois tudo se torna só simplesmente cansativo. Cansativo. Porque já tens ideias fixas, não interessa. É, dizem argumento A e tu dizes, isso está mal porque B e C. E há outra vez, mas tu não estás a ouvir o meu B e C. Há outra vez e tu já estás tipo no Z. E pronto, então ficamos por aqui. Olha, quando estiveres pronto, quando estiveres preparado, a gente volta a falar. Eu amo-te, irmão. Tu é que propagas essa merda e chamas-me a mim de fascisóide de merda. E se quiseres sair comigo para a próxima, na boa, dá-me um toque. E como é que tu deixas uma pessoa assim? Epá, olha. Sinceramente, nesse... não, mas lá está, do ponto de vista da outra pessoa que está a argumentar, que tipo que acha que o PS realmente é tudo que não sequer compreende o mecanismo onde o passo social chega ao ponto que sai dos nossos bolsos para patrocinar um sistema de transporte que se calhar não tivesse tão devoluto, a gente não criticava tanto, e depois as limitações que vêm dentro do futuro, em que estão a pôr toda a gente a andar de transporte público a cair aos bocados, como se fosse uma grande coisa, porque a deslocação individual está a ficar limitada com os carros elétricos e etc e tal. É muito complexo e uma pessoa chega ao ponto de tipo, epá, pronto, vamos ficar por aqui. Por isso é que eu curto bem a tasca do Humberto, man. É pessoas que é logo, como tu, é... Dá para falar logo do ponto para a frente, não é preciso passarmos pela escola primária do problema. E isso é que transparece como arrogância às vezes no nosso discurso, na minha opinião, é tipo... Estás abafado. Oi, ok, desculpa. Estava a dizer, estava a dizer que às vezes a gente... ser arrogantes, né? Às vezes é por causa da maneira como a gente diz as coisas. Porque carregas 20 toneladas de informação. Exatamente, nem é por mal. É a gente está a dizer aquilo de uma maneira que parece que somos grandes arrogantes e somos as piores pessoas do mundo e queremos que toda a gente morra. É dissidência cognitiva. É pá, morra. Mas nem é por mal, né? Nem é por mal. É mesmo da maneira como a gente diz. Nem é por mal. Isso acontece muito. Às vezes eu estou a falar com uma pessoa sobre um tema qualquer, e às vezes eu digo as coisas de uma maneira, ou então é uma coisa que para eles é absurda, e eu digo aquele tipo de estilo. Por exemplo, olha, hoje fui às compras. Tipo assim, estás a ver? Como se estivesse a falar. E eles olham para mim e tipo, o quê? Mas isso é normal? Claro. Eu, já. Estás a entender? Tipo, há coisas que eu falo de uma maneira que eles ficam mesmo parvos. Estás a perceber? É tipo, o teu contexto da normalidade da vida entra em choque absoluto com, às vezes, o que nós consideramos, talvez, arrogantemente mesmo agora, putos mimados. Tipo, porque um gajo diz assim, olha, desculpa lá, tipo, não compreendes o ter ido às compras. Vê lá se começas a habituar à ideia, porque os teus pais não vivem para sempre e tu vais ter que fazer as tuas próprias compras. Depois ficam chateados contigo. Não gostam, porque quase que parece que estás a desejar a morte aos próprios pais. Mas segundo o ciclo natural da natureza, e darwinistas são eles que cheguem, tu vais ter que ficar por tua própria conta a certa altura. E não há vergonha nenhuma com isso. Aliás, até te passa o atestado de seres adulto em lidar com uma vida complicada como nós estamos. E depois já podemos começar a falar dos problemas da sociedade. Porque agora é que estás a ficar afetado com a conta que pagas ao fim do mês. Estás a perceber? Eles não querem perceber, porque isso é difícil. É chato. É difícil de aceitar. É chato, é mais fácil ficar em casa à espera que chegue na caixa de correio a carta com o teu cheque. O meu cheque. O nosso cheque. E viver às custas. e viver às custas dos outros. E depois vem-me criticar a mim. E um gajo quando usa esse argumento, olha, desculpa lá, tu continuas a pagar o teu teto porque pessoas como eu andam a trabalhar. Por isso, shut the fuck up e vai lá se faz alguma coisa pela tua vida, porque o rendimento social mínimo nunca te vai proporcionar tu explodires e aproveitares o potencial que tu tens como indivíduo desde o momento que assumas que o tens. Agora, se não tens nada, tenho muita pena. Vê lá se faz alguma coisa por ti. Isto é chato. Dizer a uma pessoa, mas eu digo explicitamente. Eu sou assim. Tem que ser, são coisas que têm que ser ditas, não é só isso, né? Eu estou-me a cagar, meu. Eu já interagi vezes mais com pessoas ao ponto que é tipo, man, separa o trigo do rojo, mesmo, que se foda. A sério, é tipo, perdi a paciência. Porque sabes que mais. Isso conhece, não. Com todas as pessoas que entram em alguma fricção, porque eu sou muito social, gosto de interagir com pessoas e passo a vida a sair, não sei o quê. Mas sempre me apanho nessas situações. Eu posso dar sempre aquele ultimato costume. Estou-te a te ver alguma coisa? Não. Então, tchau. Pronto, somos incompatíveis. Boa noite. Não te chateias mais comigo. É tipo, fico naquela, se calhar às vezes até arrogantemente, olha, problema meu, problema teu. Porque eu já ouvi a história da tua vida, és um sustentado, eu sou um sustentador. E por mim ficamos por aqui. Mas às vezes anos depois, lá vem aquela pessoa de volta e diz-te, e dá a palmada nas costas e diz, foda-se. E diz aí, obrigado. E eu fico naquela, eu nem me lembro do que é que eu... Não me lembro do que disse. Tudo o que eu tenho dito foi porque tu me irritaste ao ponto de o ter dito. Desculpa lá, mas se te serviu de alguma coisa, olha, agora estás por tua conta. Porque nem sequer ponhas isso no final do papel, como foi recomendação minha, tu joga o teu jogo. Eu estou a jogar o meu. Com licença. E tu joga o teu jogo. Se o meu conselho der mal contigo, é exatamente aquela diferença. Tu tens que saber para dizer como, tu não leves a peito o que os outros dizem porque tu não sabes como é que lá chegaram. É complicado. Mas é saudável. Trocar ideias é sempre bom. É sempre bom e ajuda-nos e enriquece-nos. Porque, primeiro, há sempre uma coisa ou outra que uma pessoa vai dizer que nós não sabemos. E segundo, passamos a conhecer melhor essa pessoa. A gente passa a saber melhor como é que essa pessoa pensa. E depois, se calhar, nós já tínhamos conversado com pessoas que pensam da mesma maneira e sabemos como lidar com elas. Tudo em um debate, trocas de ideias. Yeah, mas desde que o debate seja saudável, dá sempre para aprender. Dá sempre prazer e acima de tudo dá prazer. Dá prazer de conversar com aquela pessoa. Bem, vamos continuar então a analisar. Vamos arrematar. Eu vou ver se não interrompo mais. É porque já são 5 e tal e já está a gravar há um tempo. Eu tenho que ir ter com a namorada, senão ela fica chateada. Porque ela não compreende estas merdas. É pá, mas é como é, pronto, na boa. Eu dou desculpa. Na boa. Mas pronto, ok. O teu grande clipe, grande Tiago, chata merda, não tens foda. Basta ler os relatórios do Conselho das Finanças Públicas, em que Teodora Cardoso desmistificou as opções do governo ao referir que dizia uma coisa e fazia outra, para concluir que António Costa e Mário Centeno põem no orçamento o que é necessário para obter a aprovação do PCP e do Bloco de Esquerda e depois, na sua execução, cortam no investimento e nos serviços públicos e aumentam os impostos indiretos para cumprir as regras europeias. Epá, fogo! Epá, tão sucinto... É que não há nada que uma pessoa possa discordar, é exatamente o esquema. Mas ao mesmo tempo é bué ilusório, dentro da massa eleitoral que os põe no poiso. A concertação é óbvia, Porque é óbvio a intenção dos partidos para continuarem a exercer o seu poder. É. Sim, isto. É a complacência total. Sim. E é tudo um jogo, é tudo. Está tudo já planeado. Tudo o que acontece já está planeado. E depois queixam-se. Queixam-se. Sim, choram. Mas na hora de aprovar o decreto-lei que permite isto andar para a frente com a assinatura final do Marcelo, na boa. Por isso, temos um espectro que rotularmente vem da esquerda até à direita a fazer o bom trabalho. Né? Não. Sim. Acaba por ser mais ou menos isso. Então vamos ouvir mais um pouco. Podíamos estar muito melhor em termos de crescimento económico, pois tivemos os crescimentos mais baixos da União Europeia. Se o governo da geringonça não tivesse feito a inversão, se tivesse diminuído a carga fiscal às empresas e às famílias, como a redução do IRC e do IRS, se tivesse criado condições para as empresas portuguesas investirem e se tivesse atraído o investimento direto estrangeiro. Mas sabemos que o governo da geringonça era incapaz de fazer isto, pelo ódio que tem à iniciativa privada, às empresas e aos empresários. O investimento público da geringonça é mais baixo do que no tempo da Troika. Por isso, os serviços públicos nos transportes, comboios, barcos, autocarros e metro, na saúde, na educação e nas funções de soberania estão como se sabe. A geringonça foi responsável em 2018... Até o teu facto, disseste, como se sabe, para mim é óbvio, mas para muita gente não é. Para muita gente não é, não conseguem perceber isso. Veem o que é que está a passar. Acham que é positivo. É positivo. Sim. E muitas das vezes eles veem que a coisa está má, mas não conseguem mesmo enxergar o cancro, digamos assim. Né? Imagina que isto é uma doença e não conseguem enxergar de onde é que ela vem. O sintoma e a doença. Exatamente. Não conseguem enxergar. E acham que esta é a solução. Porque e acho sempre que a solução são os mesmos. Vamos imaginar que o António Costa diz agora assim: em 2018 eu não vou recandidatar a primeiro-ministro. Sei lá, vamos imaginar. E vem outra pessoa. E eles dizem assim: ah, o António Costa foi mau, mas veio outro gajo. Este gajo é bom. É sempre a mesma coisa. Sempre. É como eu tenho dito há pouco. As moscas são diferentes, mas a merda é a mesma. Não, mas eu até acho que o PS neste momento tem a possibilidade. Ainda não encontraram alguém que seja carismático para dar continuidade ao governo com António Costa e as tendências europeias têm dado. Mas o Rui Rio também não tem aquele carisma e os aliados deles, como a Assunção Carista, está a falar como a Catarina Martins e torna-se tudo muito confuso. Mas é uma questão, ao fim e ao cabo, de liderança. Mas é uma questão, ao fim e ao cabo, dentro da nossa percepção, de continuidade do problema. É simplesmente os aliados do costume, a coligação do costume, os candidatos do costume e o português, mais uma vez, a votar no menor dos males. Ele não está a votar no bem, está só a votar que eu acho que este gajo faz menos mal que o outro. E encaram isso de uma forma já socialmente implementada, intelectualmente, dentro do cidadão português, que é o positivo, é tipo... ninguém já está a tomar opções soberanas dentro da democracia que eles não propagam só no sistema de voto. De estar a votar no melhor partido é estar a votar no que menos me vai roubar nesta altura. É sempre assim. Pensam sempre qual é o partido que... Este já não rouba há 8 anos. E o que mais me faz confusão é que as pessoas veem os partidos pequenos a surgir e depois automaticamente dizem assim: ah, eles nunca vão ser ninguém. porque eles, mesmo que esses partidos pequenos tenham boas ideias, e mesmo que eles saibam isso, eles automaticamente dizem, eles nunca vão ser ninguém, porque eles continuam a acreditar no sistema. Claro. E continuam a acreditar nos partidos do sistema. A perpetuação do problema do costume. E eu até te digo isso em termos clubísticos, como se fosse futebol. Mesmo, sim, eles continuam a acreditar. Não, mas mesmo pessoas que gostem do Varzim, ou do Vitória de Setúbal, ou do Belenenses, mesmo as pessoas que gostam dos clubes minoritários têm duas escolhas. Eu sou do Vitória de Setúbal e sou do Porto. Eu sou do Varzim e sou do Sporting. Yeah. Porque tem que escolher sempre aquela escapatória fácil, o conforto psicológico, de escolher a maioria que continua a perpetuar o problema. Até eu caio nesse defeito. Eu próprio, eu não sei em quem é que é de votar, porque todos estão tão interligados entre uns os outros, que mesmo as alternativas não para... parece que estão a falar a mesma língua, pá. Acaba por ser mais do mesmo. Temos exemplos disso. A Iniciativa Liberal é mais do mesmo. O Chega, que é uma piada gigante. Temos também o PNR. O PNR está com problemas. O maior problema do PNR é a imagem. É a imagem que eles têm. Pronto, começou mal. Muito mal. Não começou mal, começou muito mal. E parece que o esforço que têm feito para mudar a imagem é pouco. A mim sabe-me pouco. E depois eles continuam a dizer assim: ah, não, mas nós somos atacados pelos média. Bem, vocês fazem por isso. Yeah, mas é isso mesmo. Lá está. Até que ponto é que é de propósito? Até que ponto é que é intencional? Um gajo fica mesmo na dúvida. Um gajo fica mesmo na dúvida. É que é essa a minha dúvida. É tipo: a cena do PNR é mesmo essa. É que eles estão a usar a polémica para chegar ao poder e comportarem-se como aos próximos. Exatamente. Já fizeram várias coisas. A pior delas todas foi quando eles disseram que Catarina Martins... Nós sabemos as coisas que a Catarina Martins... Mas a Catarina Martins nunca disse, em público, claro, que a cultura portuguesa era má, que a cultura islâmica era superior. E, no entanto, o PNR chegou a partilhar uma imagem disso e a dizer: não, a Catarina Martins disse isso. Uma boa ideia de propaganda do partido. Porque eles dizem assim: não, o que interessa é falar do partido. Como assim? O que interessa é falar do partido? Não é assim às três pancadas. O que interessa é falar do partido. Não é só isso. Isso foi um flop ideológico, se calhar adiantado muito rápido, antes dos factos terem sido conclusivos. Mas também demonstra, na minha opinião, que basicamente estão a jogar o jogo. É o jogo do ódio. É tipo, estão a tentar apanhar um nicho que anda, digamos, sem franchise à sua frente, e a própria ideologia deles acaba por, em última instância, dar o mesmo poder que a Europa continua a dar sobre nós. Isso é tão tipo de quê? Um partido nacionalista que não tem reservas nenhumas contra o poder da União Europeia implementar dentro do cidadão em Portugal. E ao mesmo tempo, autoproclamar nacionalismo, qual é a tua intenção, afinal? Um gajo fica na dúvida. E agora também apoiam um Estado de Israel. Epá, eu já acho que isso anda a ser tão tóxico que eu até me vou reservar, mas eu aprecio a tua própria questão, que é bastante saudável, mas epá, eu nem sequer vou aprofundar para já. Eu acho que já aprofundei que chego. E não é daquelas coisas que realmente te põem ouvidos a ouvir. Infelizmente. Por acaso, isso é um daqueles assuntos que é tão bipartidário dentro dos poderes a nível mundial, algo que é uma concordância entre todas as posições de oposição e de poder a nível mundial, que o ser humano inteligente e cético devia se questionar o porquê de ser tão unilateral num contexto tão bipartidário como nós vivemos, que é o que nos impera na nossa soberania. É um problema muito exclusivo, muito único, muito tem que ser aprendido pelo próprio. Não vale a pena. É daquelas coisas que ninguém fala sobre esse tópico sem ter tomado o seu tempo para investigar pessoalmente os eventos. Por isso também não é justo dizer frontalmente a uma pessoa, como todas as discussões mais banais, que é assim e pronto, é demais. Eu realmente nesse aspecto, pronto, eu não isso, eu não resisto, já disse muitos comentários, já gravei alguns, mas sempre evitei, dentro dos 68 podcasts que já gravei a meu título com vários convidados e etc, de tentar dizer, tipo, chega lá tu à conclusão. Chega lá tu, eu não te vou dar a papinha feita. Ninguém me deu a papinha feita. Dar a papinha feita é interpretado como arrogância. Vê tu. Não. Quando chegares à conclusão, é como já muita gente me propôs, tipo, podias dar aulas de viola à minha criança? É tipo, mesmo muito infantis, eu sempre disse assim, põe-a a tocar 2 semanas, se ela continuar interessada, eu o faço. Mas se ela se interessar, não me faças perder o meu tempo. E nunca mais ninguém me ligou de volta. Porque é simplesmente, a criança viu alguém a fazê-lo e quer fazê-lo, e depois passar 2 semanas já quer fazer outra coisa. Já não quer. Não é autêntico, não é genuíno. Deixa a pessoa chegar lá sozinha. Eu acho que é muito. É um salto muito grande esse assunto dos esquimós. É um salto muito grande para quem não tomou alguma atenção. E para quem já decidiu. Para quem já decidiu num curto espaço de tempo. É muito difícil. É como aquele ditado, é mais fácil fazer-te acreditar numa mentira do que depois te fazer desacreditar na mentira. E é verdade. Pronto, é difícil. Tem que ser voluntário. Ninguém nos puxou para aqui, mas ao mesmo tempo é assim. É assim que acontece naturalmente. Não vale a pena. É um assunto muito... É um assunto muito complexo. É porque é bipartidário. Só isso devia despertar o alarme. Chuta. Vamos continuar, ok, então, acabar o clipe e já tenho aqui. É bem para acabar, já que eu também daqui a pouco vou ter mesmo que também sair. Eu. Pela maior carga fiscal dos últimos anos. É só mesmo ouvir tudo de seguida. Não viste o Skype aqui da namorada. Só estou a gravar o áudio. Bom, ok. Quer vir ter comigo? Continua mais alto do que era antes da Troika e os impostos indiretos foram aumentados brutalmente. Em termos sociais, o governo da Geringonça já teve mais greves em 3 anos do que o governo PSD-CDS em 4 anos, com a Troika em Portugal. Cai por terra a teoria de que a Geringonça tinha acabado com a crispação. 45 anos depois do 25 de Abril, Portugal continua a ser um dos países europeus onde há mais desigualdades. Medidas como os livros escolares gratuitos para todos no ensino obrigatório ou a redução das propinas no ensino superior para todos, independentemente de serem de famílias ricas ou pobres, só vai agravar mais as desigualdades sociais. É a classe média a legislar em benefício próprio. A não recondução de Joana Marques Vidal como Procuradora-Geral da República foi das decisões mais estranhas deste governo, e a redução do horário de trabalho da função pública das 40 para 35 horas foi das decisões mais irresponsáveis e absurdas. Infelizmente... Muito importante. Tu acabaste aqui de dizer da redução do horário da função pública. a relação ao privado que passa, paga a conta, é muito importante. Porque no meio de vários protestos, por mais legítimos que sejam, porque obviamente que o governo quase que passa um atestado de legitimidade desde o momento que salva a banca, é muito difícil depois para o governo tipo, tentar justificar o porquê que ladrões autênticos e responsáveis que causam realmente um grande distúrbio na economia nacional não libertarem alguns fundos para os serviços que nós assumimos, que pagamos com os nossos impostos, porque obviamente que as regras europeias mudaram isso, mas é algo que parece que as pessoas ainda vivem na ilusão de o déficit não se combate dentro dos cofres nacionais, combate-se dentro do BCE, consoante as alavancas que eles tenham para gerir o nosso estilo de vida. Isto é da maior importância, porque os serventes públicos não deviam... Olha, isto é quase como um precursor. Devido ao tópico que tu levantaste, que eu concordo plenamente, não é de admirar, pós isto, que a família toda não qualificada esteja a trabalhar no governo. Esteja lá. É exatamente esta falta de, digamos, a reação pública, que já veio de antes, que permite... Permite que isto aconteça. E vai continuar a acontecer enquanto o povo não começar a ter consciência. Porque eu costumo dizer que o povo politicamente é analfabeto. E enquanto o povo não se começar a alfabetizar, isto vai continuar a acontecer e cada vez mais. E é mesmo quando... Completamente, é muito grave. Nós estamos a ter pessoas que não percebem nada do assunto. Mas... A tratar do assunto. É a mesma coisa que tu teres um informático... A tratar de mecânica, ou vice-versa. Sim. Mecânica a tratar de um computador. A qualificação não está atribuída. É engraçado como, por exemplo, o Código de Trabalho, que tem sido constantemente aprovado em Portugal, requer grande qualificação e experiência para muitos jovens como tu, que precisam da experiência para enverdar no seu local de trabalho, mas não têm a oportunidade de ter experiência, a não ser que decidam serem explorados. Depois vêm com esse contexto a dizer que, de uma forma muito desculpável, podem meter gente incompetente, sem qualquer formação, sem qualquer nada de nada, a ser eleito para cargos de poder que gerem a nossa vida, que não fazem puta ideia do sacrifício ou sequer da competência dentro da área que é requerida para nos servir como funcionários públicos. Porque eles são funcionários públicos. Sim. Não estou a exercer um cargo. É que isso é muito esquecido dentro dos 11 motoristas que o António Costa tem. Estas elites conseguiram ilibar a sua imagem pública de uma certa maneira, em que até dizem que o Estado é que paga, como se não fosse o dinheiro dos nossos impostos, e eles próprios serem funcionários públicos sem sequer terem a responsabilidade da função que têm. E depois, quando sofrem dos seus ordenados milionários, fora todos os subsídios que são atribuídos por causa da carreira sensível que eles têm para a economia portuguesa, desde o Presidente do Banco de Portugal até aos nossos... toda essa escória, acabam-se... Eu não estive lá. Ah, é? Mas algum de nós consegue no seu local de trabalho dizer, epá, desculpa lá, dei uma facada de 100 mil euros, que é irrisório em relação à despesa governamental, eu não sei de nada, eu despeço-me já aqui, não cobrem contas, como ao Coelho com a Ponte dos Entre Rios e não sei o quê. É assim, cai sangue nas tuas mãos devido à tua solice financeira e de repente tu dizes simplesmente, ok, eu saio. É como nós estarmos aqui a gravar este podcast, Tiago, e a gente dizer qualquer coisa do género, que tipo, algo que podia ser encaixado dentro de uma sei lá, de uma adivinhação do futuro que seja completamente horrível, e se essa merda realmente acontecer, a gente diz, ok, vou sair dentro do domínio público porque não quero assumir responsabilidade por um aviso. Mas nós nem sequer temos essa responsabilidade, porque se nós tivéssemos essa responsabilidade, meu amigo, a gente não deixava estas coisas chegarem a este mundo, porque a gente sabe o que é que vai acontecer, por mais ignorantes que a gente sejamos. É irónico. Há certas coisas que nós sabemos. Não vale a pena. Vamos continuar por este caminho, vai dar merda. E quando é merda, com o aumento do salário dos juízes, eles estão-se a pôr mesmo a jeito para se libarem. Dentro da nossa destruição coletiva, nacional, social, cultural, tudo. Isso já foi tudo pensado. Claro que está tudo pensado. Tudo o problema pensado. É que as pessoas estão habituadas a fazer raspadinhas e ter a gratificação instantânea, acharem que deviam ter o que merecem, e enquanto não mudarem a sua luta em relação a raspar uma raspadinha ou até participar nesta conversa com a gente, esquece. Esquece, porque no fundo... Claro. No fundo, toda a gente quer é conforto, sem sacrifício. Eu estou a ouvir abafado outra vez, desculpa. Eu quando disse isso, tu fazes qualquer coisa que resulta. sou eu que meti aqui o dedo no microfone do telemóvel. Mas é uma pena no teu comentário anterior, que é uma coisa que tu ouves na tropa. A gente realmente é aquilo que merece, pá. É uma pena. É mesmo. E o que é que eu ia dizer? Ia dizer qualquer coisa, mas agora esqueci. Das coisas que acontece. Esqueci mesmo. Ia dizer qualquer coisa e eu esqueci. Sei lá, complacência das pessoas, a sociedade que rodeia, porque é que isto continua a ser perpetuado, porque é que às vezes até a esperança que pessoas põem em outras esperanças, eu fico cético, porque parece que estão-se só a fazer o poiso da perpetuação do sistema. Eu não sei. Sim, é sempre mesmo para dar continuidade. Ah, já me lembrei, o que eu ia dizer é que as pessoas querem viver bem. Querem estar mesmo bem na vida sem fazer por isso. Mas assim não pode ser, não é? Claro que não, mas estes são os grandes problemas. As pessoas querem estar todas bem na vida sem fazer por isso. E depois estão sempre à espera de alguém que venha e que nos salve a todos. Eu acho que este é um grande problema do nosso povo. É que continuam ainda à espera do Dom Sebastião, né? Com certeza que já ouviste. Claro. Esta expressão ao longo da tua vida centenas de vezes. Claro. Eu que tenho 18 anos já ouvi várias vezes. Ah, o povo português está à espera do Dom Sebastião. Havia peça de teatro. O homem que se apareceu na névoa. Eu gostava de ver esse episódio no CSI. Eu por acaso nunca. Não é isso. É o homem que se apareceu na névoa e tipo, ficamos assim, é? Está explicado? Já está? Pois. E esse é um grande problema. Nós continuamos à espera. Mas lá está. Ao mesmo tempo, vivemos numa cultura que aumenta o ego de pessoas que às vezes nem sequer sabem o que é que estão a falar, de uma forma tão exponencial, que abafam o nosso discurso. E nós tentamos ter algum fundamento em relação ao que estamos a falar, que acaba por ser realmente o Dom Sebastião desaparecer no meio da neve, no punhal de Leiria, porque realmente ficamos assim. Então, a lógica foi pela pia abaixo, ninguém investiga o que é que aconteceu, ficamos-nos pelo mito. E quantas vezes é que o punhal de Leiria vai ter que arder às mãos de incendiários, ano após ano, até nós continuarmos a aceitar as ajudas da União Europeia, a juro, para nos endividarmos cada vez mais, com o António Bosta a dizer que o nosso déficit está em tempo recorde, o que é uma jogada absolutamente Sócrates. A acabou. E hoje, tipo, e as interligações são tão grandes É, pá, que um gajo fica. É que já está na cara. É demais, é demais, que... podes escrever. Ficaste abafado outra vez. Desculpa, fui eu. Segui sou eu que me distraio e pronto. Estava a dizer, é que já está mesmo na cara. A gente olha para aquele gajo e a gente diz: este gajo está ligado aos outros todos. E depois parece que poucas pessoas veem isso. Lá está, é que é clubístico. É como dizeres na discussão do hacker do Rui Pinto. Que o teu PS é o Benfica e diz assim, mano, este gajo pôs bué crimes. E o povo tipo, não me quebres a estufa da realidade, não quebres o meu telhado de vidro com a tua pedra, não, tu és maluco, é mais fácil, olha, tu és maluco. Ok, tudo bem, eu sou maluco, mas achas que o futebol não mexe tanto, lavagem de dinheiro e distração que é utilizada socialmente para a política continuar a avançar perante nós? Tu és maluco? Ok, olha, ótimo. É mesmo por aí. Até houve um senhor, estavas a falar do Rui Pinto, do hacker, houve um senhor que disse que a polícia judiciária, em vez de o ter prendido, acho que ele já chegou a ser preso, né? Tá. Por causa agora... Está tido. Ele disse assim, em vez da polícia judiciária o ter prendido, porque é que a polícia judiciária não recrutou? Pois. Mas é o que... É que o Rui Pinto, é que pessoas como o Rui Pinto, por acaso até fazem falta. Claro que fazem, mas em Portugal não, porque atropelou exatamente... Ah, em Portugal não, então, porque a bandidagem tem que ganhar sempre, não é? E eu, sinceramente, tenho que ter aquele comentário muito triste. A religião católico-romana que exerce em Portugal neste momento é os clubes. Ponto final, o Benfica vale mais. Yeah. O Benfica vale mais que um partido, uma religião, ou seja lá o que for. O Benfica é sacrossanto. Não vale a pena. Esquece. O futebol está mesmo assim. Um golo vale mais que o teu futuro. Um golo hoje. Um golo hoje vale mais que o teu futuro. Por mais que tu reivindiques, esquece. O impacto mediático, ou seja lá o que for, não vai de encontro à nossa preocupação. Não. Não, nós, por exemplo, temos notícias sobre o Sistema Nacional de Saúde que tem listas de esperas intermináveis, mas um jogador de futebol levou um pontapé no joelho e está de baixa, mas já está a ser tratado. Está a ser tratado, já está. Ele nem sequer é português. Ajuda-me mais importante. Olha, eu por acaso lembro-me de quando o Santana Lopes, tu provavelmente lembras-te melhor disto que eu, tu lembras quando o Santana Lopes estava a ser entrevistado. Foi assim, o avião do Mourinho aterrou. Eu até tuitei isso. E o Mourinho tinha acabado de aterrar. E ele disse mesmo: boa noite. Se vocês acham que o Mourinho aterrar no aeroporto da Portela é mais importante, é a minha importante, opinião. Eu vou-me embora. E ele foi-se embora e fez completamente. Bem, eu só bato é palmas a isso. Mas não nos vamos esquecer que o Santana Lopes ganhou também o seu peso político a liderar clubes. Já. Essa é que é a parte triste, mas obviamente eu no lugar de Santana Lopes, se eu fosse interrompido dentro de uma opinião, como estou aqui até contigo, como tu, a tua está a ser tida comigo, se nós estivéssemos numa plataforma realmente e realmente alguém tipo aterrasse num avião, o simples, eu acho uma ofensa intelectual gigantesca. Mas é uma opinião pessoal minha, mas gigantesca, de ver um direto dos autocarros a chegarem ao estádio do jogo, uma transmissão em direto escoltada pela PSP. Eu vejo tanta injustiça no meu bairro, onde é que está a PSP? Mas a PSP anda a escoltar e depois fazem desse evento mediático como se fosse uma coisa espetacular. Olha, cá está um autocarro que anda com as suas quatro rodas a pisar o asfalto e o clube está a chegar e fuck you, meu, paga, mas é o teu passivo, meu. Eu não quero construir mais um estádio em meu nome e no meu dinheiro, nem passivos a bancos. Puta que os pariu, vocês paguem todos num gulag rápido. gostam tanto de marxismo cultural, vão todos para um gulag, meu. É, isto é incrível. Dá mesmo raiva, é incrível como é que as pessoas seguem a merda do fenómeno de um autocarro que já foi inventado há mais de 60 anos, na boa. Mais de 100 anos! Meu Deus! É tipo, o autocarro está... E depois a perguntarem aos adeptos quanto é que acha que vai ficar o jogo. Mas o adepto vai jogar, mas ele tem alguma coisa a dizer em relação a isso? O que é que isso interessa? O que é que isso interessa? Mas o que raio é que essa merda interessa? Quando o António Costa está a aprovar os tratados de Marrakech, e ser complacente, entrar toda a gente, não vale um caralho, não respeita a cultura portuguesa, que está a destruir esta merda toda, em relação à filha da puta de um gol que para onde que vem o campeonato vai começar de novo, a sério, paguem o que devam. Paguem o preço dos estádios. Eu não queria pagar os vossos estádios. Vocês ganham dinheiro para caralho. Um gajo foi multado 115 euros. 115 euros. 115 euros. Tipo o quê? O quê? Foda-se, há tanta gente a viver no meio da rua que 115 euros dava-lhes para o mês inteiro e coitadinho do mal disciplinado multimilionário que dá pontapés numa bola e é idolatrado como um deus. Tem que pagar 115 euros. Que é que ele se foda? 115 mil milhões de euros. Ok? Se eu tivesse o trabalho dele, eu estava caladinho o tempo todo. A bola vinha até comigo, eu dava um pontapé. O árbitro assinalava a falta, eu calava-me. Putos mimados, egocêntricos da merda, arrogantes, como nos chamam a nós de o ser. Não. Não. Não dá para defender tipo uma culturalização dentro de Portugal que a União Europeia está a tentar destruir, enquanto tu vês a tua própria seleção a ser deturpada por estrangeiros. Não! Não! Não dá! Ou é Portugal ou não é. Quando Portugal for Portugal, a seleção portuguesa, eu vejo. Agora, quando for uma cambada de brasileiros, porque eu queria ver a reação dos brasileiros se naturalizassem um português para jogar pela seleção deles, eles passavam-se dos cornos. Passavam-se dos cornos. Yeah. Isso eu tenho mesmo a certeza que ficavam. Mas nós portugueses somos tão estúpidos que o Pepe é português, que o não sei quem é português, que o Scolari é filha. Foda-se, mas as pessoas só sentem orgulho de pendurar uma bandeira na varanda quando Portugal joga como seleção para lavar dinheiro à corrupção. É só assim que o povo sente português? Foda-se. Foda-se. Prefiro perder o meu tempo contigo. Meu Deus. Mas é mesmo revoltante, porque nós só vemos de facto as bandeiras a ser postas nas varandas, sempre joga Portugal, sempre que é um grande jogo, é sempre assim, porque no resto do ano não se vê nada disso. E o buzinão? Onde é que estava o buzinão quando baixaram o horário de trabalho da função pública, que tem bem mais privilégios que o privado, que paga a merda deles? Onde é que estava o... Mep, mep, mep, mep, noite toda, ganhámos. Não estava em lado nenhum. Mas o caralho do Ronaldo, violador, sodomita, da merda e etc. e tal e coisa, que eu também, tipo, no lugar dele não fazia algo diferente nem nada, mas foda-se. Eu pelo menos dizia à frente da câmara, tipo, ouve, vocês são os otários de merda, curtam os golos que eu marco. Tchau. Qualquer coisa, homem, era boeda louco, meu. Era boeda louco o Ronaldo dizer essa merda. Eu consigo comprar Portugal vezes seguidas. Fuck you, acordem. Eu só ando a dar pontapés na bola e a foder putas. Está-se bem. Ótimo, epá, era honesto. Eu respeitava bem o gajo, meu. Logo naquela, na boa. Epá, olha, vês, é mesmo isto, é tipo, já andam-me a processar por coisa, mas se eu estalar os dedos, até a tua namorada tem já na minha cama hoje. Está-se bem, Portugal, fiquem bem. Pronto, ótimo, porreiro. Mas é mesmo, porreiro. Mas é mesmo, eu estava a rir, mas é tal e qual, ele é um deus que anda mas aqui qual em Deus, terra. Meu? Puta que pariu ao Deus, meu, ele anda a dar pontapés numa bola, meu, ele morre com um tiro na carola como toda a gente, meu. Lá está, os próprios marxistas culturais que acham que toda a merda e escória é igual a todos nós, também dizem que o Ronaldo é igual a todos nós. Não, não, não. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Espera aí, então, este gajo é o imperador e vocês dão-lhe o desconto, mas toda a gente que vem da Xungaria e temos que nos habituar à presença dele está-se bem, então vamos todos viver para a casa do Ronaldo. Bora lá, meu. Porquê que o Vaticano... Não é o que eles defendem. Até o que eles defendem, que é o fim da propriedade privada. Vamos todos para a casa do Ronaldo, aquele é de todos. Então, bora lá. É engraçado que as elites que estão sempre a defender a invasão colonial, feita das piores maneiras, porque até o colonialismo trouxe algum tipo de evolução ao continente, em particular, em última instância, que é uma discussão que é muito difícil de ter, porque toda a gente prefere ser vítima do que ser algo produtivo, acaba por realmente chegar ao ponto do Ronaldo e do Mourinho, como eu sempre disse, eu como português, eu deixava o Ronaldo e o Mourinho amarrados, amordaçados, na escadaria do BCE, com um papel no peito a dizer, a dívida está paga, paguem-nos o que devem. E pronto, e começava o Portugal Brexit a partir daí. Porque o Ronaldo ganha tanto dinheiro que cobre o governo português. O Mourinho ganha tanto dinheiro que cobre o governo espanhol. A União Europeia anda tão ao papel com a Inglaterra a sair que nunca fez parte da zona euro para pagar a despesa deste chulismo, deste, digamos, contexto financeiro talmudista. Que ao fim e ao cabo fico naquela. Houve Portugal, Brexit, era só pôr o Mourinho e o Ronaldo na escadaria e paguem-nos o que devem, porque desde o momento que eles são considerados tão valiosos como seres humanos, num contexto igualitário que eles dizem que todos nós temos que ser e aceitar toda a gente que vem de fora, que não tem os nossos valores na mente e nós temos que pagar, mesmo que eles não os respeitem. Então aqueles dois filhos da puta que eu também não respeito, que paguem o meu preço. Se é igual para nós, é igual para todos. Dá para sair daqui então? Nem esse. Giram o Ronaldo e o outro. Aí se calhar já não começamos a dizer que não dá para sair do buraco. Aí começamos a dizer, se calhar já dá para sair do buraco. Eu dispensava aqueles dois portugueses que fizeram a fortuna lá fora para pagar a nossa dívida e dar um vale à União Europeia para nós sermos independentes novamente. Segundo o valor comercial que atribuem às pessoas, porque isto é uma nova forma de escravatura. Eu curto bem o pessoal que está a ser... A escravatura nunca acabou, a escravatura nunca. E ninguém que pense de outra maneira, que o mercado de jogadores de futebol é o potencial máximo europeu da escravatura humana. Mas a gente bate palmas! Aliás, escravatura significa que é uma pessoa que trabalha em tudo, né? Uma pessoa que faz todo tipo de trabalho. O Ronaldo tem um preço. Então é um escravo. Tu podes comprar aquele escravo ao preço certo. Ou é impressão minha? Não, é o que os clubes fazem. Ok, mas os clubes têm aquela dissociação social de desligar dentro dos maiores intelectuais com que a gente interage com algum tipo de nacionalismo e escravatura e etc. Porque eu acho piada ao futebol, porque é aquele mecanismo que toda a gente está à desculpa. Toda a gente está à desculpa da internacionalização da tua própria seleção. Mesmo por mais portugueses ferranos que a gente interaja com. Então. E a França tem a fora. França foi, sempre foi o Quénia. A seleção francesa também era só preto. A seleção francesa no Euro 2004 foi, digamos, processada muitos quenianos no hotel por solicitar prostituição infantil por terem pago a conta. E prostituição infantil é pedofilia, meu amigo. Tu não pagas uma conta, mas como são jogadores de futebol, não é boa. Olha, eu enfim, vou ter mesmo que rematar isto. Bora, vamos só ouvir até ao fim. Vamos só ouvir. Ficamos por aqui. presidente Marcelo permitiu que tal acontecesse. Em vez de ser árbitro na disputa entre o governo e a oposição, resolveu tomar o partido do governo, desvalorizando muitos dos erros cometidos e tentando credibilizar a solução governativa. Não esqueça que, em junho de 2017, na tragédia dos fogos florestais, o então secretário de Estado da Administração Interna disse para o primeiro-ministro que tinha sido feito tudo o que era possível, quando já sabia que não tinha havido meios aéreos e havia vítimas mortais. Só não sabia a dimensão da tragédia. Quer se queira, quer não queira, o seu mandato vai ficar ligado ao governo da geringonça, que é um dos três piores dos últimos 45 anos, e a todas as tragédias que ocorreram nesta legislatura. E pronto, e com isto disseste tudo, em relação à compensação, até como vemos num paralelo na tragédia de Moçambique, que é legítima, mas, tipo, digamos, o ímpeto tão rápido como nunca foi implementado dentro do nosso território nacional, e o ímpeto tão rápido que é vanglorizado em relação a uma população que se calhar nunca nos havia dado nada de volta caso a catástrofe acontecesse aqui, porque nós somos uns sortudos no nosso território. Sim, se acontecesse uma coisa parecida aqui em Portugal, Moçambique não ia andar a fazer campanha a dizer vamos ajudar Portugal. Primeiro eles odeiam. Não, eles diriam Portugal. Vamos mais para Portugal do que ajudar Portugal. Pois. Né, porque primeiro eles odeiam Portugal. Por causa da mentalidade revolucionária comunista. E eles destruíram tudo em Moçambique, o que representa Portugal. Mudaram o nome de tudo, o nome do país continua o mesmo, mas mudaram o nome de cidades, ruas, aldeias, as estátuas dos nossos heróis nacionais, que também eram heróis nacionais moçambicanos, destruíram. E depois Portugal anda aqui a dizer, não vamos ajudar Moçambique. O quê, meu? Eu quando vi aquilo, eu disse mesmo, foda-se, eu não vou ajudar Moçambique. Não merece a minha ajuda. O que é que eu vou ajudar Moçambique? Essa coisa numa perspectiva absolutamente espetacular, como tu possesses, tipo, para nós, né? Isso é racismo, né? É racismo. Porque eles tinham a justificação racista de não nos ajudar caso fosse inverso. Apofaticamente falando. Mas como são umas vítimas das circunstâncias, porque não, sei lá, enfim, vários fatores, como é que a gente ficava encaixados? Porque é um bocado do género. A catástrofe de Moçambique temos que ajudar, legítimo. Humano, na boa. Mas se fosse o inverso era tipo, bem feita, bem feita, bem feita. Olha a impressão. Yeah. Se fosse o inverso, era vontade de dizer. Eles fazem assim com a vizinhança. Era exatamente. Eles, Moçambique, nem se pronunciaria. Bem feito. Principalmente Moçambique. É. A única coisa que queriam dizer, sim, era bem feito. Principalmente Moçambique, porque Moçambique é daquelas províncias que mais ódio tem em Portugal. Nós, utopicamente, se calhar, recebíamos mais depressa ajuda da Espanha do que Moçambique. Qualquer continente outra africano, à exceção, talvez, da África do Sul. À exceção, talvez, da África do Sul. Ou da Argélia também. Nós temos uma grande aliança com a Argélia. Mesmo assim. E com a África do Sul também temos, mas pronto. África do Sul também agora. Meu Deus. Agora também. Já não é o que foi. Já não é o que foi. Não, porque por causa do movimento que também tenta-nos influenciar na Europa, não é? Desta ideologia idiótica que, digamos, quem está a fazer a coisa acontecer está a ser assassinado perante o silêncio. Enfim, desta ideologia, pá, é horrível. É horrível. É a pior coisa que já aconteceu. Olha, posso rematar isto? Bem, ficamos por aqui. Epá, foi um prazer, desculpa lá se falei. Não foi mal, cima, o prazer foi todo meu. Eu gostei mesmo imenso desta conversa. Temos que voltar. Ótimo, epá, eu por mim estou sempre aberto. Eu sei é que sou um chato, mas pronto. Foi mal. Eu gostei imenso de ouvir, por acaso aprendi umas coisas. É muito. É porque isto às vezes não é só uma questão de factos, é uma questão do indivíduo interpretar os factos. E acho que às vezes a gente vive muito rodeado de pessoas que se negam a interpretar os factos. E é isso que está a ser promovido. E é uma pena. E é uma pena porque... É a ignorância. Está a ser promovida a total ignorância. A estupidez não tem desculpa. É o ódio ao conhecimento. É o ódio ao conhecimento total. Eles odeiam mesmo quem... Se eles sabem que tu és uma pessoa que sabe, tu és odiado para sempre. E é o que está a ser promovido. É o ódio ao conhecimento. É a ignorância total. E isto são coisas que nós temos de continuar a combater. É a única coisa que podemos fazer? É a única coisa que podemos fazer do momento. E eu no outro dia vi um... Tu conheces o Brasil Paralelo? Epá, assim de repente, não contundamente. Pronto, o Brasil Paralelo é uma iniciativa privada que é para trazer o conhecimento ao povo brasileiro, o amor pelo Brasil. Eu por acaso cheguei a ver, eles têm coisas muito boas. Eu gosto muito de história também, eles falam lá de coisas. A nossa história chega a fazer parte. A história do Brasil chega a fazer parte da história de Portugal. Só a própria língua que eles falam diz tudo. Agora requer é também alguma humildade da população brasileira em relação à população portuguesa em termos atuais gostarem ou não do que estão a praticar, porque, por exemplo, até a analogia do Bolsonaro. O Bolsonaro desde o princípio foi comparado com o alemão do Hitler, mediaticamente, não é? Porquê que é tão injusto, tipo, compararmos um líder partidário, até o Trump ou o Bolsonaro, com alguém, e todos eles têm críticas legítimas, não estou a defender, só estou a pensar, como é que é possível, pormos essa gente na mesma plataforma, de depois praticarem algum tipo de complacência política ou até mostrarem basicamente o quão errôneo está na interpretação das pessoas que estão, digamos, num contexto antigo a tentar justificar as ações. Eu nunca achei que, ainda bem que o Bolsonaro ganhou, ainda bem que o Trump ganhou e etc. Mas, por mais defeitos que tenham, ao menos é algo que foi contra o status quo. Porque nem a legitimidade, é o passivo que lhes permite governar é estarem sempre a pôr de joelhos perante Israel com a Yannick na cabeça. Porque ninguém consegue fazer isso se não ficas um Kennedy. É complexo, é algo que até se calhar pessoas com o nosso valor no coração acabavam por fazer só para perpetuar o sistema e tentar fazer o melhor pelo país. É um jogo de xadrez que eu fico sempre bastante desconfiado. Eu adorava encontrar alguém com a coragem política de dizer a influência, mas aparentemente, historicamente, acabas bem mal. É um perigo. É só o que eu digo. Façam um bom trabalho pelo seu país, mas escusam de apoiar o Estado. Mas desde o momento que o deixam de fazer, assinaste a tua sentença de morte dentro do mercado económico mundial. E isso é algo que é tal e qual. Mas como eu estava a dizer, eu estava a falar do Brasil Paralelo porque no canal Tal Cabal, em português, houve uma live stream e uma pessoa disse assim: achas que um Portugal Paralelo é bom? E o rapaz do canal, Miguel, disse assim: acho, mas não agora. Porque se o projeto fosse criado um Portugal paralelo, ninguém ia querer saber, porque continua a ser perpetuado o ódio ao conhecimento. E as pessoas que fizessem um Portugal paralelo iam ficar totalmente desmotivadas, ia ser cancelado. Eu também acho que é uma boa ideia, mas não para agora, ainda é muito cedo haver um Portugal paralelo, um projeto como o Portugal paralelo, porque continua a ser perpetuado e defendido o ódio ao conhecimento e a total ignorância. É pena. Olha, pronto, eu vou ter bem, que rematar isto por aqui. Grande prazer, força. Tiago. Olha, durou mais falar que uma hora ou duas, acho que já vai em três. Vai 3 horas e 44 minutos agora mesmo. Jesus. Epá, olha, absoluto prazer. A gente repete, sempre for possível, mas obrigado, realmente igual. Tenho que ir compensar aqui a nossa heterossexualidade. Tá boa. Mas pronto. Tudo bom. Epá, um prazer ouvir. Olha, não sei se era bem isto que estavas à espera, obrigado, mas ficou assim. Gostei imenso, da conversa. Eu até pensei que fôssemos ouvir os três vídeos, mas pronto, nós falámos sobre várias coisas. O que foi bom, não estou a dizer que foi mau, eu até aprendi umas coisinhas. E pronto, não foi mal, eu gostei imenso de falar contigo. Podes sempre bater esta porta quando quiseres. Obrigado. Grande prazer, Tiago. Tá bom. Obrigado, igualmente. Um abraço.